Krasnodeck. Ao top de 4 já vai. Já vai. Há um desejo em mim, eu quero jogar. Tenho muito orgulho, hoje eu sei que vou zerar. E eu vou sorrir se o CG passar. Tem até dublagem, eu vou ter que terminar. Muito jogarei, por cada troféu eu não fraquejarei. Sou um jogador e não vou parar até platinar. Eu gosto de jogos e também de de diversão, começando a sua 131ª edição. E é isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para fazer um pequeno dossiê e dar continuidade ao mês de abril especial no Baixo Frente Soco. E dessa vez nós vamos falar sobre uma empresa que marcou muita presença nos nossos corações ao longo da nossa vida e continua marcando, talvez com decepções, mas com coisas boas de vez em quando. A Square Enix. Um dia conhecido como Square Soft. Peraí. O que você quis dizer com talvez causando decepções? Amigo, a dúvida não foi bem colocada, né? Tem coisas boas. Tomb Raider é novo, pô. Tomb Raider é novo. Olha só, o problema não é esse. O talvez causando decepções não significa que, só teve coisa. O problema é que com certeza houve decepções também. Isso não exclui o fato de que houve também acertos. Entendi. Então, talvez muitas decepções. Aí sim. Talvez muitas decepções. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Elapis. Última Pizza de Fire, Ramu, Shiva, Diablo, Ragnarok, Mesh, Chocobo, Ifrit, Alexander, Shiva, Ramu. Ramu, o velho genérico do trovão. O Senhor da Eternidade. Hoje tem visita, então eu não vou falar palavrão. Justo. Muito justo. O Daigo! É isso aí que o Elapis falou, mas mais Carbuncle e Trytok. Galera, hoje não tem porra nenhuma disso aqui. Tem porra nenhuma. Foda-se, eu sei, isso é tipo um Shiva, Ramu. E o Tengu Maru! Vocês são todos bardos colherudos. Não, bardo é colherudos. O Spoonibard. Spoonibard. E o Spoonibard. E é isso aí, nessa semana nós vamos abrir os arquivos secretos da Square Enix, ou como o meu corretor ortográfico no celular gosta de chamar, Saquarema Enix. Nós vamos avançar em grandes títulos do passado, do futuro, do presente. Vamos ver como ela marcou nossos corações antes e depois da fusão Square e Enix. E vamos ver como disso a gente pode tirar os próximos dois episódios de Baixo Frente Soco. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Caminha! A Enix fez um acordo lá com a prefeitura de Saquarema, né? Tem tudo isso que e-mail, é. Vamos rápido, essa porca que eu jogo tão logo. Vamos lá, então. Leitura de e-mails do cantinho do Sazinho de Patinete. Tem que trabalhar, né, cara? Cara, eu tava com saudade de você, cara. É, vai se fuder, seu viado. Me trocou por aquela mulher. Joguem o jogo lá do Carecucho, The Extreme Noise Dan, o Darf. Ele colocou, eles colocaram esse nome em homenagem ao nosso querido imposto. Darf.play.io, tá aí no, na postagem. É qual aquele joguinho que você tem que passar pelos bloquinhos? Isso aí. Pô, é divertido. É divertido, né, cara? Os ouvintes aí que tiverem blogs, mandem os links aqui pra gente fazer uma sessão lá com os blogs de vocês. E quem tiver banda de música, grava música qualquer gente aí. Grava aí aquela vinhetinha do Mario do começo, que era uma versão nova. Tô cansada já daquela. Se alguém quiser gravar, eu agradeço. E mandem as suas crônicas de fliperama também, porque a gente vai gravar o programa aí nos próximos meses aí, ou preferência em maio já, que já tá demorando muito. Foi aí aniversário agora da Ninja Inimiga, parabéns pra ela, 1º de abril, mentira, e dia 6 de abril foi aniversário da Lilith e do Mestre Splinter, então parabéns pra todos eles aí, um beijo, um abraço, um olhar e um sorriso, e semana que vem tem um clerado. E vão se fuderem, semana que vem clerados também, parabéns já de adianto, depois eu elapso. Tio João, primeiro e-mail, tio João tava lá no Baixo Fit Pizza, falou que a abertura ficou sensacional, não chegou a esboçar. Qual que era o tio João, cara? É o de camisa vermelha. Qual que era o tio João? Lourinho de camisa vermelha. Porra. Tava ali na ponta, perto de onde você tava. Ali na mesa. Perto de onde eu tava. Isso. Depois eu te mostro. Ah, acho que esse aqui é o meu viado. Todos eles eram meio viado, assim. Se não me engano, acho que o tio João tava com fone de ouvido, pendurado, assim, no tipo o moleque do carrossel. Mas eu não recordo. Ah, tô ligado. Era de camisa vermelha. Obrigado. Enfim, era o meio viado. Pronto, era o meio viado. Era o meio viado, viado e meio, porque te comeu, talvez. Zerou, pronto. Aí ele disse que quando entrou as músicas da Disney orquestrada, principalmente a do Hércules, aí foi foda, chorou, é viado mesmo. Acho que de todos os jogos da Disney, os dois que eu mais joguei e mais me diverti foram Aladdin de Mega e Rei Leão de Super Nintendo. Quackshot e Maui Malar eu joguei bastante também. Muita gente reclamou que a gente não citou o Maui Malar, nem o primeiro nem o segundo. Esqueci, faz o quê? Porém, o primeiro que eu tive contato foi o Goof Troop. Fui uma criança frustrada por nunca ter um Super Nintendo, mas ainda bem, sempre tive um amigo por perto com um console pra poder usurpar. Concordo com vocês que músicas da Disney tem que ser em português, mas três delas eu cresci tendo muito mais contato com elas na versão original. É a Whole New World, do Aladdin, Can You Feel the Love, Tonight, do Elton John. Cara, qualquer música do Elton John tem nome de viado, né? Olha a porra do nome da música. E Colors of... Ele é viado, né? Ele é viado. Isso, ouvi porra nenhuma que você falou, porque cortou tudo. Acho ótimo. E a música do Pocahontas também. Um desenho da Disney que eu sou apaixonado tanto pela animação quanto pela dublagem é A Espada Era a Lei. Muito bom. Tem lá na Disney, lá na... O livro é irado. O livro é irado? Tá uma maravilha a conexão aqui com você. É o quê? É você ou eu? Eu não sei, agora ficou bom, não importa. Eu simpatizo muito com o Merlin e o Arquimedes, e quem dubla é o Coruja e o Orlando Drummond, famoso seu peru. Eu dou risada de umas cenas imbecis com os dois até hoje. Falou que ia mandar um e-mail na época do Metal Gear Rising, mas... pra comentar o jogo, mas não mandou, e é isso aí, tá certo. Vai. Mas é e-mail do Prankster, que ele diz: sensacional, joguei muito. Eu achei legal que os caras não se referem ao que eles estão falando, a gente tem que simplesmente entender que eles estão falando sobre o podcast X. Então, de repente, o nego bota no assunto do e-mail e você não concluiu. Não, é porque você não leu a frase inteira do cara e... Tá bom, foda-se. Fica, né? Vamos prosseguir, seu viadinho, bichona puta. Okay. Sensacional. Joguei muito, e quando eu digo muito, é muito mesmo, esses jogos da Disney. Tá, mas ele fez um Zeugma... Não se explica. Não. Zeugma desnecessário, não tem problema. Agora, sem figura de linguagem, pra caralho. Não, aceita essa porra vai aí. Vai se fuder. Tá errado. Principalmente o Castelo das Ilusões Boladas, Rei Leão Bolado, Toy Boladão, Story, entre outros. Cara, meu computador acabou de reiniciar do nada. Isso é preocupante? Nossa senhora, fudeu meu computador. Tá, isso que você tá falando comigo aí. Né? Minha placa de vídeo morreu. Não, tô falando do outro computador. Então, cara, já vai no centro amanhã. Caralho, que merda, cara. Vai na fé. Vou desligar essa porra aqui. Desliga aí. Peraí. Tomada logo, porque... Mas então, enquanto eu tô desligando... Isso. Principalmente o Castelo das Ilusões Boladas, Rei Leão Bolado, Toy Boladão Story, entre outros. Mas esses ficam na memória. Minha e do PSP. Vou cometer uma heresia aqui. Nunca joguei DuckTales, mas já está devidamente baixado em casa e de amanhã não passa. Tá certo. Muito tá justo. Certo. Muito então, depois, justo. Concordo. Se jogou mesmo, se não jogou, vai esperar o remake, não vai esperar. Enquanto isso, eu vou lendo aqui meio do Loop Infinito. Fala galera, aqui eu falo Loop Infinito, blá blá blá. O BF Pizza, o retorno foi um sucesso, foi mesmo, muito bom, mais uma vez, confraternizar, pessoal, spoiler, teoria, Game of Thrones, Cursor Eternidade. Ficaram lá discutindo se o Jon Snow é sobrinho do Ned, né? De novo, essa porra, né? Sabe disso. É, mas eu acho que vai acabar sendo isso mesmo. Jogar um contra de Street e ver o mestre amigo Lapso platinar a bandeja de pizza antes dos garçons. É, tá certo! Sou o melhor garçom daquela porra lá. Só faltou o Solid, aquele viadinho que abandonou os camaradas. O Solid. O Solid, no domingo, a gente encontrou. A gente saiu com o Daigo, o pessoal do Tanguinha Corp foi no Bar do Adão ali. Aí o Solid foi fazer uma campanha de entrega de canecas na Tijuca. Ele empacotou todas as canecas que eram ali na área da Zona Norte pra entregar pessoalmente. Muito bom, cara. Grande Solid. É, nessa edição tive a oportunidade de conhecer o Daigo, um cara muito gente boa que tem cara de mal. Isso não aguardo do próximo. O último podcast, não sei se... Ele não tem cara de mal, ele tem cara de japonês do Ceará. Pois é, é tipo isso, né? As pessoas... É preconceito, cara, com o japonês do Ceará, assim. É, acham que o cara tem cara de mal. É, blá, blá, blá, nostalgia, jogos divertidíssimos, ou talvez seja nostalgia falando alto. Quackshot foi, sem dúvida, dessa lista citada lá por vocês, o que eu mais joguei. Tenho até hoje o cartucho. Caralho, ele se enrolou, tá falando do Goof Troop, já... Ai, meu Deus, causou várias... Deixa, cara. Entre eu e meu irmão, mas sempre rolava o high five do desespero e tudo voltava ao normal. Foi bom novamente ouvir o Senhor da Eternidade em um podcast e ele poder falar o que quiser, mas todos sabemos que ele se amarra em Bambi. E aí, te acusou de São Paulino, amarra. Cara? Fala aí que tu é botafoguense. Não, amarra. Essa, tomar no... Não, pô, não, me amarra em Bambi aí. Não, o Senhor da Eternidade, viado, não é não. É meio bicha só. Por fim... Homossexual de respeito, né? É, eu respeito os homossexuais. Esse filme citado por vocês, o Pateta, o VHS, está na minha prateleira e eu guardo até hoje, nem sei se ainda funciona, mas eu assisti muito a esse filme quando menor e foi muito legal ouvir novamente a música das férias do Max. Abraço! Abraço! Fala, galera do BFF. Best Friends Forever, é isso? Best Friends Forever, né? Fala, galera do BFF. Aqui é o Art May Cry, seu ouvinte juvenil de Brasília. Juvenil, ele deve ter o quê? 12 anos? Ele tem 15, acho. Ah, porra, já tá quase pegando mulher, quase fudendo, quer dizer. Então, poxa. O nosso querido Saci começou assim, né? Os ouvintes. É, hoje em dia ele comedou pra caralho. É, sumiu. É o maior comedor de Bahia. É, não, ele arrumou as mulheres aí, não precisa mais ficar jogando videogame, ficar vendo esses podcasts de boiola aí. É. Mas enfim. Então, poxa, que cast emocionante. Todos os jogos de SNES comentados nessa edição, tive a chance de jogar especialmente o do Pateta, que mora no meu coração. O jogava no antigo SNES, saudades. Os de Mega joguei um ou outro, mas a diversão sempre foi a mesma. Sei que a preferência é jogos, mas não tem como não falar dos filmes, que marcaram minha infância mesmo ela tendo acabado há poucos anos. Esse cara, ele podia aprender a usar vírgula e acentuação, ia facilitar muito a leitura dos e-mails, né? Mas ele ainda tem 15 anos, então ele pode... Tudo bem. Pô, ele vai tirar zero na redação. Então eu acho que só isso, um grande abraço pra todos vocês e um beijo para Bebs. Só pra Bebs, eu não ganho beijo não, caralho. Não. Porra, que merda. Só mais uma coisa, Daigo pode ficar calmo que a creche do tio Daigo vai ser mítica no Batman Pix EDF Edition. Caralho. E Lapso vai se fuder, porque só porque sou jovem não quer dizer que sou tapado a ponto de não conhecer a mítica banda Mamona das Assassinas. Ah, acho que foi isso que o pessoal reclamou, que eu tava de preconceito. Cara, assim, ninguém é obrigado a conhecer Mamona das Assassinas. Ninguém que tenha 15 anos é obrigado a conhecer Mamona das Assassinas. É, de fato. A minha irmã tem 13. Até porque na época dos Mamonas Assassinas morreram, eu era muito pequeno. Pois é, quando os Mamonas morreram, esse moleque não tinha nascido, assim. Então, e assim, vamos ser sinceros, né? Eles não tiveram um impacto. O Cazuza teve, por exemplo. Você não conhece o Cazuza, é uma coisa. Não eles conhecer... tiveram um impacto, mas foi tipo um impacto relâmpago. Olha, foi um ano de impacto, assim. Enfim, não é demérito nenhum você não conhecer uma mana assassina. Minha irmã tem 13 anos, ela é um pouco mais nova só que você, que nasceu em 98, 97, sei lá. E ela não. Acho que não conhece uma mana assassina. Cara, a gente tem que fazer uma pesquisa nos colégios pra ver se as pessoas conhecem. Cara, se você conhece, assim, você é melhor do que os seus colegas que não conhecem só, mas. Verdade. Você não seria pior. Por não conhecer, assim, acho que seria tudo tem seu tempo. Então, acho que o pessoal que tem, sei lá, que nasceu depois de 95, não esperaria realmente que conhecesse mesmo não, Mamonas Assassinas. Foi uma coisa muito da época ali, acho que já ouviu falar, talvez, mas não deveria pelo menos saber cantar o disco inteiro. Se souber, melhor, teve uma criação melhor. Parabéns pro seu pai e pros seus irmãos mais velhos, primos, etc. Eles fizeram uma pessoa mais edificada. Porra, Mamonas Assassinas é mítico, sensacional. É mítico. Mas não foi pra seu filho preconceituoso, desculpa. Fala, galera do Barro Fratessoco, tudo certo aí? Aqui é o Shin mais uma vez. Excelente cast sobre jogos da Disney. São jogos que marcaram minha infância, assim como de tantas outras pessoas. Joguei pra caceta DuckTales, Tic Tac, Rei Leão, Coffee Trop e tantos outros. Eu tenho uma memória horrível e quase nunca lembro de nada, mas é impossível não lembrar da diversão que esses jogos da Disney trouxeram. Cara, o Shin tem memória tão ruim que ele me adicionou no Facebook. A gente fez mangá junto naquela época de fansub, essa porra. E eu comentava com ele que ele fez o mangá do The King of Fighters, ele não lembrava, assim, tá? Pô, memória de merda. É nesse nível. Nesse nível. Com a notícia de que DuckTales será relançado com gráficos atualizados, que estão bonitos pra caramba, a propósito, foi emocionante, escorreu até uma lágrima. Vi aquele trailer de anúncio umas 3 vezes e, pô, a música em português fica quando lamento é sempre! É, inclusive, o Ministério da Justiça aqui lançou lá no pela Lei de Acesso à Informação, né, eles têm que liberar tudo. Então eles têm lá no site deles que Cast of Illusion vai ser pra PlayStation 3 e Xbox 360. Então assim, pô, parabéns à Lei de Acesso à Informação. É, revelando. Parabéns a todos. Revelando notícias. Sem querer fazer jabá, mas eu achei engraçada a coincidência. Estou escrevendo uma série de posts sobre jogos da Disney lá no Dead Pixel. Então aí, primeiro blog de galera ouvinte aí, Dead Pixel. Eu vou procurar o link e colocar, se eu achar. De forma cronológica e tal, os últimos foram Cast of Illusion, Chip and Dale Rescue Rangers e Tailspin. Tailspin é muito suado, cara, sério mesmo. A ideia é falar de todos os jogos da Disney dos consoles 8 e 16. Concordo com o Daigo e que se DuckTales remasterizado for bom, o que está aparecendo, outros da época devem seguir o mesmo caminho. Blá, blá, blá, desculpe, Lapso, mas Mario Sonic e Mickey vai ficar uma merda. Não vai, cara. O Detona Ralph 2 vai ser o Ralph com Mario Sonic, de acordo com aquele sonho que eu tive, e vai ficar maneiro. É, antes de terminar, só um breve comentário. Liguei a TV aqui e agora. Aquele programa do Gil Gomes, né? Aqui agora. É, e tá passando um documentário sobre games no Discovery Channel. Acho interessante esse tipo de coisa. Apesar do documentário parecer ter sido feito mais pra quem não joga do que pra gamers. A Era do Videogame. É em 5 partes. Tem no YouTube esse... Ó, tem no Discovery também agora, no site. Maneiro. É bom esse documentário. Usou ele como pauta uma vez pra algum podcast aí. Pauta grande? É, pauta grande. Aí eu ficava falando que era desse documentário, e o inimigo, cara, não fala que era o documentário. Foi tipo a nossa Wikipédia na época. É isso aí, parabéns e abraço pra todo mundo. É isso aí, abracinho, abraço. Não beba água aí em Campinas, é perigoso. Por quê? Porque Campinas é isso aí, Não pode. Vai lá, próximo vídeo. Quanto isso eu vou ouvir a música que o Rodrigo Rossi gravou pra gente aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem tipo, letra? Tem letra. Vai. Vai lendo aí que eu vou ouvindo. Peraí, deixa eu achar aqui o... Olá, putada. Aqui é o de Jesus, grande Jesus, que me deu uma piroca de presente. Tô muito feliz com a piroca dele, tô usando diariamente. Estou aqui a fim de expressar a alegria forjada por vocês. Cara, nós somos forjadores de alegria, é isso? Sim. É tipo o Tanguinha Corp, né? Forjando alegria. Forjando felicidade. Alegria. Forjando felicidade, é verdade. Mas então, no encontro de sábado, foi excelente. Mais uma vez me sentei ao lado do Chacal e Mamute. Quem é o Chacal, cara? Chacal é o que tava lá com dois irmãos até, tem irmão gêmeo, caralho. Tava de camisa preta. É, bem que eu me liguei que tinha dois malucos igual. Não, todos os malucos iguais, um de barba e outro sem barba, e um que era parecido com ele, só que um pouco mais novo. Sim, só que então, moleque. Isso, né? É o Chacal Sniper, né, que é o ouvinte nosso, o Chacal Camper, que é irmão gêmeo dele, e sei lá, o Chacal... O Chacal Filhote. Chacal Filhote, Chacal Júnior. Chacal Sniper, Chacal Camper e Chacal Júnior. Tava lá, Chacal Brothers. Mas enfim, mais uma vez você do lado do Chacal e do Mamute. Como já tínhamos mais intimidade, tivemos um papo bem fluido que além dos games cambiou para putaria, mulheres, namoradas, punheta e x-vídeos. Resumindo, pra caralho. É, não, a parada foi ficando cada vez melhor, né? Primeiro putaria, depois mulheres, depois namoradas, depois punheta, depois no final x-vídeos. Não, a ordem é essa, inclusive. A ordem é essa, da vida. E lá tá gordo pra caralho, vai malhar, viado. Gordo pra caralho. Vai malhar. Isso que eu já perdi 3 quilos, eu tava com 93, tô com 90. Mas eu vou voltar pro 70, cara, porque eu peguei minha camisa aqui do Marvel's Capcom, tamanho P, não cabe em mim mais essa porra. Fala que é tudo másculo. É, não, ser gordo é mais másculo, né, do que ser malhado, assim, mas ainda tô muito novo pra tá gordo, cara. Quando eu chegar aos 35, eu fico gordo e careca. É, você vira uma bichona, mas enfim. Isso. Abraço pro Loop Infinito, ouvinte famoso. Ouvinte famoso. Ouvinte famoso, acabou de ser promovido ali. Plim, ouvinte famoso. É, ó, chegou aí no nível do Cavaleiro Kong, é. Patinete, tá daquele jeito. E abraço por trás de todos os homens do BFS, nas meninas não, que minha namorada é ciumenta. Isso. Entendi, mas ela tá ok com pederastia generalizada. Tá ok. Finalizando, contem comigo no Baixo Frente Barbecue, porque além das carnes, posso levar putas e travestis também, brincadeirinha. Pô, caralho, acho. Cara. Que brincadeira. A parte da brincadeira deve ser a carne da puta, cara. Porque travesti, esse maluco entende pra caralho, cara. O cara é pró de travesti, então rolou um papo sobre travesti. Eu quero te dar uma piroca de presente, porra. O cara, ele entende dessas paradas, em algum nível. Tem razão, né? E aí, você não vai ler a frase final dele? Vai fingir que não existiu? Tá aí, ó. Enviado com Master Chief. Parabéns. Parabéns, né? Eu tô com o Xbox aqui, eu tô jogando Gears of War, é muito bom. É o único jogo que eu vou jogar pra Xbox, exclusivo. Fala aí, bate frente, punheteiros. Aqui quem escreve é o Phelps. O último podcast sobre jogos da Disney foi espetacular. Um programa que, além de aumentar ainda mais o nível do trabalho de vocês, fez uma belíssima homenagem aos grandes jogos que foram parte da minha infância e provavelmente de muitos ouvintes também. Cara, quase todo mundo que a gente tá lendo e-mail tava lá, tirando o Prankster. Tio João tava lá, Lopini tava lá, de Jesus tava lá, o Art May Cry também não. Tava quase todo mundo lá. É isso aí, ousadia e alegria. É, meu primeiro videogame foi um Mega, plataforma recheada de clássicos Disney. Tomada pela nostalgia de uma infância feliz, resolvi revisitar os jogos que eu tanto amava, apesar de algumas decepções. Quackshot é um jogo muito mais longo e difícil aos 8 anos de idade. Tem algumas surpresas, os gráficos de Aladdin são mais surpreendentes pra mim hoje do que na própria época. As pérolas mencionadas no programa passaram intactas no teste do tempo, jogos que ainda valem a pena serem jogados. Porém, resolvi ir um pouco mais fundo e procurei certos títulos que eram um pouco mais obscuros em minha lembrança. Alguns, inclusive, considerava bons jogos, daqueles que sempre eram prioridade na hora de alugar. Foi decepção atrás decepção. Goofy's Hysterical History Tour, do Pateta, horrível. Nome fantástico, mas não chega nem perto do clássico do Super Nintendo. Porcarias com Fantasia e Mickey's Ultimate Challenge, que foram alugados mais de uma vez por mim, mas foram logo esquecidos. Tive de jogar bomba atrás de bomba para que eu pudesse chegar a uma conclusão simples. Esses jogos foram sucesso não só por serem produtos licenciados de grandes marcas, mas sim por terem qualidade acima da média, tornando-se assim grandes clássicos da história dos jogos. Espero que o e-mail não tenha ficado grande e chato, mas agora já foi. Cara, então, os e-mails são todos grandes, mas eu tô sem saco de nerfar, assim. Dá mais trabalho nerfar do que ler. Tá muito trabalho, cara. Caso nenhum ouvinte venha mencionar, gostaria de acrescentar uma rápida curiosidade sobre o Groove Troop. Groove Troop! Olha só, inventei o nome novo. Um dos designers desse jogo foi Shinji Mikami, que viria a ser o criador da série Resident Evil alguns anos depois. Por isso, podem ser observadas diversas semelhanças entre o game design desses jogos. Que riso, isso é cara! Isso é verdade. Pior que é, cara. O inventário limitado, os dois protagonistas, cada um com uma vantagem e desvantagem em relação ao outro, o uso de backtracking e a presença de puzzles são algumas delas. Não, e o Groove Troop, ele é até pior do que o Resident Evil no sentido que você não tem arma, tá ligado? Não tem. Você tem esse colacho barril pra jogar na cabeça do cara e tem umas paradas que paralisam os bonecos e tal, mas você não tem arma, você não tem, tipo, você não dá tiro no boneco. Caraca, Felps, faz muito sentido, cara. Muito sentido. Faz todo sentido. Braço e Felps, nos encontramos domingo também nessa aí. O bonde do namorado da Debs, o Felps é um deles. Eles que eles trabalham. O bonde do namorado da Debs soa mal, soa como se tivesse um bonde de vários caras que são namorados da Debs, né? E tem o bonde do namorado da Debs. Ah, tá, entendi. Namorado, beleza. São, é a turma, é aquela turma unida lá. Que deve ser o bonde do Phelps, talvez, não sei, mas enfim. Phelps é que é o putado, porque ele é o Tom Hanks, cara. Eu tô o Hanks do náufrago, mas como a Debs é mais próxima de mim no momento, então é o namorado dela, enfim. Foda-se, não importa. Odeio rótulos, vai, lê o próximo. Vinícius Ronski. É muito Ronski esse nome dele, né? Ronski, cara, eu vou me explanar forte agora. Caralho. Muito forte, mas, cara, tinha uma parada no Harry Potter, que tá ligado que Harry Potter tinha um esporte, né? O quadribol. E tinha uma manobra no quadribol que chamava Ronski Feint, que era um feito, cara, porque tinha um objetivo no quadribol que era você pegar o Seeker, que era uma bolinha pequenininha. Tinha um nome na tradução, mas eu esqueci agora. Tô vendo aqui o Ronski Feint, o nome do cara, brother. Será que o nome dele é isso mesmo, ou ele assina assim por causa do... Não, eu acho que o nome dele é Vinícius Ronski mesmo. Porra, parabéns, cara. Ou foi muito zoado, ou pegou muita mulher por causa disso. Com certeza na pegou escola. Muito, né? Com certeza. A Esmira pirava forte, né? Pirava forte no Ronski Feint. Porra, mas o cara inventou um drible em Harry Potter. Porra, parabéns, cara. Mas, enfim, só pra contribuir com a... Caralho, eu gosto de jogos de diversão. Tudo bem, foda-se que você gosta de jogos de diversão. Só pra contribuir com a enxurrada de e-mails referente ao podcast 130. Como é que ele sabe que tem uma enxurrada de e-mails? É, 130... Não, 130 foi o último. Foi o último, só teve um e-mail. Por isso que eu não chamei ninguém pra gravar comigo. Ah, entendi, foi irônico então. É a primeira vez que escrevo, então gostaria de parabenizar a todos os envolvidos pelas diversas horas de diversão proporcionadas ao meu ser enquanto pessoa viva que gosta de jogos de diversão. Vocês, carinha feliz, vocês fazem simplesmente o melhor podcast de games. Olha só, cara, e nem precisa falar que a trilha sonora de todos os programas é sempre sensacional. É a gente que faz, a gente que é a gente que produz tudo, toca piano. A gente tem vários músicos profissionais aqui. Acho que terminei Golf Troop mais 5 ou 6 vezes. Nossa, haja saco. Deve ter, até porque o jogo não tem nenhuma replayability whatsoever. Deve ter sido o segundo game que mais joguei no Super Nintendo, perdendo apenas para o imbatível Super Mario World. Tenso. Abração, abraçal a todos e continue sempre com um excelente trabalho. Carinha feliz, de novo. Ele gosta de feliz. Carinha feliz é a parada. Carecucho, lá de Recife. Olá, pessoal do BFS, aqui é o Carecucho, seu careca amigucho. Gostaria de agradecer a ajuda na divulgação dos meus jogos, Darf e Don Juan. A Don Juan vai ser uma versão nova, inclusive. Ele me disse aqui, o Darf é legal, e se a eternidade curtiu, e se a eternidade curtiu, todos curtirão. Pois bem, mandei este e-mail para falar um pouco das músicas da Disney. A Debs comentou no episódio que só consegue cantar a música da Mulan em inglês e que acha essa versão da música mais famosa. Caras! Ela não ouviu esta versão Super Ultra Mega Thunder Power Sinistra. Mandou o link aqui, que é do Jackie Chan. cantando God Fucking Christ, é o fucking Jackie Chan cantando a música de Mulan. Por favor, coloquem ela na leitura de e-mails. Cara, não vai dar pra colocar essa música. Eu vou colocar um trecho dela, se possível, e um link no até final. Até porque ela é cantada, né? Vai fuder o... Em chinês, assim, cara, eu não aguento ouvir ninguém falar em chinês na minha vida, mas, assim, os meus vizinhos, já falei, são todos chineses e tchapchura. Não tarde, como vocês são pagodeiros cariocas, além de funkeiros, segue a versão na música, provavelmente o lápis deve curtir pacas. Me amarro. É o Jorge Aragão cantando O Amigo Estou Aqui, daquele Disney Adventures, não sei o quê, um álbum. É muito bom, cara, para de ser viado. Sim. Você é bom. A respeito do cast, eu fui um dos que fiquei muito puto por vocês não terem falado do Cold Shadow, que é o segundo. O Cold Shadow é o Mal e Malar, o segundo Mal e Malar. Ah, tá. É o que ele usa uma faixa nos olhos, assim, na capa do jogo. Podem me chamar de fresco se quiserem, mas quando eu era mais novo, eu jogava pra caralho o jogo da Pequena Sereia de Mega Drive. Bichona. E vocês não falaram também. Pensando bem, eu era um dos poucos doentes que, mesmo criança, gostava de Aqua the Dolphin. Tá certo. É, continue com um ótimo trabalho. Por aí vai. E a gente se vê por aí. Falou, cara, é Cuxos! Próximo. É, olá, galera do Baixa de Soco. Olá, tudo bom? Meu nome é Adriano e meu nick é Minhoco. Minhoco. Tá bom, tá certo. Minhoco, é nóis. Minhoco. Vai ser baseado no Earthworm Jim, sei lá. Já tive um e-mail lido aqui no episódio 102. E daí, cara? Que esporte? É. Por que tá certo. Qual é a relevância disso? Mas enfim. É, eu não sei. Eu lembro de você, cara. Tudo bem. É, ele é um vídeo famoso, né? Não. Não, gostaria novamente de parar. Mas ele pode vir a seca. Quem sabe ele vai promover. Não, mas eu lembro dele, assim. Você lembra do Minhoco, cara? É, falou Minhoco. Mas você não tava de costas quando o Minhoco entrou? Não, tava de frente. Tá. Gostaria novamente de parabenizar o melhor podcast de jogos da atualidade. Cara, a gente tá com a bola toda, hein? E deram uma sugestão de tema pra vocês: a crescente onda de remakes. A gente já não fez alguma coisa parecida? Já fizemos. Fizemos mais ou menos, assim, mais ou menos. Mas enfim, todo mundo acusa a Capcom de ser uma mercenária por capitalizar ao extremo todos os seus jogos. Mas isso é verdade. Mas fazendo tantos remakes, todas as empresas não estão se tornando mercenárias também. São, todo mundo é filho da puta. Afinal, se pensarmos bem, estamos recomprando algo que já consumimos no passado. É, mas a gente é otário e vai continuar comprando, então isso. Qual o problema? E a gente ainda fica tipo, pelo menos acha que fica satisfeito. É, assim. A Square Enix, da qual a gente fala hoje em dia tá sobrevivendo à base disso, fazer remake. Não, mas atualmente, tanto nos filmes quanto nos jogos, essa continuação é remake. A era da criatividade tá numa porra que era. Mas será que as empresas fazem isso porque acabou a criatividade? Não. Eu acho que tem muita criatividade, só que criatividade não dá dinheiro. Criatividade dá dinheiro, mas não é garantido. Isso. É fazer merda que já tem é garantido. Isso, garantido. Ou é uma forma de consertar... Todo ano. Exato. Mas isso faz isso apenas porque acabou a criatividade, ou é uma forma de consertar as cagadas e falta de recursos do passado? Não. É nenhum dos dois, na verdade. Os gamers não são realidade de uma classe tão nostálgica que compra infinitamente tantos remakes na boa experiência de ter a mesma experiência da infância. É, na verdade a gente é. Na verdade todo mundo quer voltar pra experiência da infância, né, cara? Todo mundo quer voltar pro útero, se pudesse, assim. Exato. E chupar o peito da mãe. Só que, na verdade, você chupa o peito da namorada. Você projeta o peito da sua mãe no peito da namorada, assim, claro. No Freud. Ah, isso é normal. Mas, enfim. É por isso que até mulheres gostam de peito, entendeu? Isso. Valeu aí por serem essas pessoas tão legais que me acompanham sempre no caminho pro trabalho. Valeu você aí, por cara. Ser o cara que vai pro trabalho acompanhando a gente. É nós que voa. É nós que voa, Minhoco. No passinho do volante. Henrique, sem Nick. Oh, porra, gostei. Henrique sem Nick. Porra, tá aí agora. Agora sou Nick, Henrique sem Nick. Porra, muito bom, Henrique. Muito bom. Genial, o cara porra. É um gênio, sabe? É, não sabe. Na verdade, o gênio fui eu que falei Henrique sem Nick, né? Mas beleza. É, mas ele tinha programado isso. É, ele programou, ele pensou nisso. Ele anteviu meus movimentos. Cara, que maluco ninja. Excelente podcast, um dos melhores. Leitura de meio sucinta. É, tá, dessa vez não foi, né? Essa semana passada. Tópicos e jogos interessantes, participantes simpáticos, bem-humorados, menos a mina de dupla personalidade com voz de travesti. Tá falando que a Debs tem dupla personalidade e voz de travesti, só se for, porque foi ela que... Isso tinha que ser verdade, de certa forma, mas... Vai, tá certo. Bom, enfim. Já que tantos participantes participaram de fansubs, por que vocês não fazem cast sobre o assunto? Porque nós fazemos sobre jogos. Né? Mas assim, o podcast Peraí, tecnicamente a gente faz sobre jogos e diversão. É verdade. Mas o nosso podcast é que nem imagem e ação. Tipo, tá ligado? Isso é verdade. Tipo, você fala que é imagem e ação, mas é só imagem. Você não pode fazer mímica. Entendeu? É verdade. Não, poder pode, porra. Não, você pode porque tem a regra de ouro, mas com as regras do jogo você tem que desenhar, você não pode fazer mímica. Tô com sono já. Mas enfim, o podcast Tanguinha gravou, acho que é o episódio 85 deles, sobre fansubs. O Arara e o Daigo até participaram e me xingaram lá e tudo. Mas mas eu vou... Quer dizer, não vou procurar porra nenhuma. Você procure lá, podcast Tanguinha, fansubs, que você vai ouvir. Ficou muito bom o episódio. É, li todo o Death Note que foi traduzido pelo Silêncio. Obrigado. Espero que depois você tenha comprado da JBC. É, e outra sugestão, né? Outra sugestão, um episódio sobre campeonatos de jogos de luta. Então, o Phoenix Down também fez o Side Quest 20 e pouquinho. Foi sobre jogos de luta e nós falamos sobre campeonatos lá e tudo. É, esse eu vou te linkar porque eu não lembro o nome de cabeça, mas o número de cabeça, mas é isso aí. Procura lá no Phoenix Down, que é o nosso parceiro, né? Se eu esquecer, foi o 25, 24, 21. Side Quest 21 do Phoenix Down, tá? Então não vou linkar porra nenhuma, procura no Google que você sabe usar. E pra terminar aqui, pra ser rápido, o Dantares falou que não ouvia a gente há muito tempo, mas ele voltou de onde parou e ele veio comentar aqui o episódio The King of Fighters, foi o 71. Estamos no 131, então parabéns, campeão, tá só um ano aí de podcast pra você ouvir. O jogo é foda, personagem carismático, mas ele ainda acha Street Fighter maior, porque a molecada fazia karatê por causa do Ryu, mas ele nunca viu ninguém fazer sumô por causa do Goro Daimon, que lutava judô, então faz tudo. É porque sumô que eram certas características, né? É uma parada assim, tipo... Sem contar que não é uma parada acessível aqui no Brasil também. Se morasse no Japão, ia ser de boa. Deve ter em São Paulo, sei lá. E aqui, vou roubar lá do Tanguinha o comentário Top 10 BR. Vou trazer aqui o melhor comentário do episódio, que foi do Marcel, que disse: vamos logo baixar esse podcast antes que a Disney feche o Baixo Filho de Soco e mande todo mundo embora. Parabéns, campeão. Dá 100 reais pra ele. Excelente comentário. E vamos embora, né? Que já tem quase meia hora aqui nessa porra e todo saco cheio. Vamos se fuderem. Um beijo, um abraço, Lero Sorriso. Até semana que vem. E fiquem aí com o episódio de hoje. Grande amigo agora que estou conhecendo aqui, pois não pude participar do ilustre episódio de Castlevania. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, cara. E contigo? Fiquei sentindo sua falta, cara. Pô, me desculpe. Mil perdões, mas estou tudo bem. Cada dia com menos cabelo, mas tudo bem. A luta continua. Sucesso. Muito bem. Gostaria de entender aqui, porque o senhor há pouco tempo me disse que era um grande fã dos RPGs de outrora, né? E eu não fui, cara. Eu sou, né? Porque os RPGs de outrora ainda existem. Inclusive, outro dia eu comprei um cartucho de Seiken Densetsu 2 de Super Famicom, mesmo sem ter um Super Famicom pra rotar ele aqui em casa. Tudo bem. Mas... quero saber, maluco, quando for jogar, vai ter que jogar a campanha do Hawkeye primeiro. É, outro que também acho que não tem Super Nintendo funcionando, pelo menos, se não me engano, e um dia desse eu fui obrigado por uma chuva torrencial a dormir na casa dele, o Ludobardo, ele tem lá um cartucho de Dragon Quest 6. Olha! Em cima do armário. Tem só de onda, né? Tem só de onda. É, cara, ele acho que teve Super Nintendo, né? Como a maioria das pessoas. Mas assim, não sei se tem funcionando. E o jogo é japonês também, né? Então, meu irmão, até o que eu sei, não sabe falar japonês. Então ele tem mais de onda mesmo. Por muito tempo eu podia lamentar que eu não tinha um console mais funcional para jogar as milhões de fitas de Nintendinho e de Phantom que eu tenho no meu armário e nas minhas caixas. Mas no Bash French Pizza, o bode me presenteou com o super poder do... Qual é o nome dessa merda? Polystation Genérico! Não era o Polystation, é Extreme Player Genérico! Extreme Player, beleza. Que demais. E agora eu posso voltar a jogar grandes títulos como Mega Man 4. Você descobriu 60 ou 72 bits mesmo? Porque eu achava que era 72 pinos. Ainda não vi. Qualquer coisa eu jogo os meus cartuchos de Dynavision. Mas, voltando pro assunto aqui, gostaria de perguntar pra você, Tengu. Quando você pensa em RPGs de outrora que marcaram seu coração, qual é a empresa que vem na sua mente, assim? Cara, Squaresoft, né? Porque Square Enix é hoje. Naquela época, na saudosa ali, era a gloriosa Squaresoft, com coisas incríveis como o próprio Secret of Mana, Final Fantasy VI. Chrono Trigger. Mas não é só de amor, né? Você precisa viver, né? Chrono Cross. Cross? Tu gosta de Chrono? É uma pergunta muito importante eu fazer pra você agora aqui, que eu tô te conhecendo. Você curte Chrono Cross? Cara, você vai me xingar se eu disser que sim? Não, eu vou. Vai ser o melhor amigo dele. Eu vou. Não, eu gosto de. Assim, a primeira vez que eu joguei Chrono Cross, eu peguei super mal com o jogo. Uhum. Achei uma bosta. Mas aí passou um tempo, eu peguei e falei, não, eu preciso terminar. Aí eu terminei e gostei, cara. Será que é isso então? Vou jogar então, hein? Se pá, é isso, cara. Tem outra chance pra ele. Mas é muito provável que novamente eu olhe e ache todos os personagens muito rasos e me irrite com o jogo de novo. Não, isso tirando os 5 personagens, todo mundo é raso. Não, esse que é o problema. Chrono Cross tem tipo 300 milhões de personagens e meia dúzia vale a pena. Mas é que tá, a rasidez dos personagens, porque não sei qual é a porra do termo, não devia ser. O problema é a expectativa, né? Porque o Chrono Trigger, os caras são muito densos, etc. Porque, por exemplo, eu gosto muito de Suikoden, né? Uhum. E é impossível você colocar profundidade em 108 personagens. Com certeza. Então, assim, Suikoden é um bando de nego raso pra caralho, mas é maneiro. E eu, pelo menos eu gosto, enfim. Uhum. Tenho todos aqui. Então, acho que é mais uma questão de expectativa. Então, se eu pegar o Chrono Cross e piratear ele e colocar o nome dele de Suikoden 7, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou curtir. Eu vou tentar essa porra, eu vou experimentar isso aqui. Se pá. Suikoden 7. Oi. O senhor era fã da Enix também, outrora, quando o Daigo era menos velho? Ah, menos velho? Não, eu sempre fui, cara. Daigo, sempre fui. Graças ao. Você já sabe. Tem como você dar a volta por cima nisso, né? Fala assim, eu era fã da Enix na época que o Ninja Inimigo era menos careca. Olha só. Não. Aí pode ser cretino, porque vai que ele era apenas um bebê. Será que ele era menos careca quando era apenas um infante? Ah, eu não sei. Cara, assim, ele provavelmente entre os 3 e 14 anos tinha mais cabelo do que tem hoje, assim. Mas também a gente, não é que a gente tá falando de um mullet ou de um afro, né? Enfim, aí eu não sei. Mas enfim, eu sempre gostei da Enix pelo motivo que todo mundo gosta da Enix. Dragon Quest. Que é o bom velho Dragon Quest que eu joguei como Dragon Warrior. Brain Lord. Da velha fudida. Brain Lord era do caralho. Ô, Brain Lord era foda. Ô, Brain Lord, bom demais. É que tá, né, cara? Eu joguei depois de velho. Aqui no Ocidente a gente talvez lembre mais da... Quer dizer, a gente, né? O pessoal como todo lembra mais da Enix por Dragon Quest, né? Mas é um jogo que aqui no Ocidente não é tão forte quanto Final Fantasy, por exemplo, ao contrário do Japão, onde ele é muito, muito mais vendido e popular. Mas aqui, talvez no Ocidente, uma coisa que às vezes a gente lembra pouco a Enix é o Star Ocean. Isso. Que a franquia toda dela e acaba não sendo tão lembrado, né? Talvez até pelo apelo Akira Toriyama que o Dragon Quest tem, né? Leva essa vantagem aí. Sabe uma outra série que é da Enix e eu só fui muito com a cara da Enix muitos anos depois? É aquela que é do Illusion of Gaia. Que é Illusion of Gaia, Terra Enigma e qual é que é o outro jogo? Soul Blazer. Sim. Pô, Soul Blazer essa é muito bom, né? São jogos da Enix, cara. E eu só fui descobrir muito tempo depois. Você tem Star Ocean marcando presença aqui no Ocidente? Até hoje, no PS3, tem um jogo de Star Ocean que fez um sucesso relevante. Que é engraçado é que começou depois do 2, né? Porque o 2 nunca veio pro Ocidente. um nunca veio pro Ocidente. Pô. Só o do PSP. O do PSP saiu. Ah, o PSP veio, né? Tipo, PSP saiu. Tipo Final Fantasy 3, que na verdade era o 4, que na verdade era o 6, que na verdade foda-se, né? Se na verdade foda-se essa numeração. Mas então, um jogo da Enix que muita gente não lembra é Robotrek, cara. Você jogou Robotrek? Era muito bom esse jogo. Robotrek é um daqueles RPGs que você ia no emuladorzinho do Super Nintendo assim, porra, tô afim de procurar um RPGzinho maneiro. Aí tu olhava Robotrek bonitinho, gráficos maneiros. Aí quando tu via, porra, foda pra caralho. Só que morreu, né, no Super Nintendo e foda-se. Robotrek eu conheci junto com o Big Sky Troopers. O Robotrek é desenvolvido pela mesma empresa do Illusion of Gaia que o Tengu citou, é daqui. É, Quinted. Sim. Ou Yuzo Koshiro. Provavelmente nem existe mais, né? A Quinted não. E Lapso? É nóis. A Squaresoft e a Enix, elas têm grandes famas pelos seus RPGs de outrora e de hoje em dia, né? Você acha que a fusão entre as duas foi uma coisa interessante? Era uma coisa que elas tinham valor pra agregar uma à outra? Eram as principais empresas desenvolvedoras de RPG no mundo, né? Se houvesse no Japão um órgão, deve haver, né? Um órgão que controla monopólio e fusão, né? Mas se um dos... Se fosse um fator relevante monopólio sobre jogos de RPG, a fusão não teria saído, né? Porque eles devem ter, sei lá, 70% do mercado e a Atlus e as outras empresas aí dividem o resto, né? Talvez até mais. A Atlus era bem poderosa. Não, na maioria redistribui, né? Uhum. Mas aí que tá. A Enix, por exemplo, ela nunca desenvolveu jogo nenhum. A Enix é só publisher. Mas ela publica ela tem royalties de tudo que ela publica e apenas terceiriza o desenvolvimento, né? Ela faz outsourcing do desenvolvimento de software desde o começo dela, desde a fundação. Fazia, né? Que agora a Square Enix, eles têm os próprios... Sim, exatamente. Agora, eu não sei como é que tá a parte de desenvolvimento. Eu realmente não tô mais acompanhando tão de perto assim. Mas a Square Enix, né, a gente vai chegar lá, eles têm uma série de subdivisões dentro da empresa, cada uma chefiada por um pica-grossa deles, e cada um desses caras tem uma equipe. Mas acredito que ainda haja outsourcing. Sim, com certeza há, porque, por exemplo, o Tomb Raider não foi desenvolvido pela Square Enix, foi desenvolvido pela Crystal Dynamics. Os próprios últimos Dragon Quest não foram a própria Enix que fizeram, né? Foi a Level 5. Level 5. Então, assim, o outsourcing continua em algum nível, é claro não, que... E eles estão publicando também alguns jogos que... Vários jogos de sucesso que não são RPG, tipo Just Cause 2. É, por exemplo, a Square Enix... Just Cause foda-se. Just Cause é o foda-se na terra. Just Cause cocô. É, aquele jogo que o Samarara gosta. A Square Enix, eles estão fazendo um negócio que dá certo em muitos ramos de negócio fora. Que é você começar a adquirir licenças, né, de tudo que você puder e pra agregar valor à sua empresa. O que a Square Enix faz hoje em dia, desde a fusão, é mais ou menos o que a Disney tá fazendo. A Disney, ela tem a ESPN, que tem um monte de... Além de ser uma marca forte, né, agregou valor com muita coisa. A ABC, que é dona de uma parada de licenças. Aí comprou a Marvel, que tem 1 milhão de licenciamentos, né, com personagens. A LucasArts, a Pixar, etc. A Square Enix, ela já comprou a Taito. Uhum. Ela tentou comprar a Tecmo e não conseguiu, mas... Tudo de RPG. Ficou com 30%. A Tecmo hoje em dia é só teta balançando, né, bicho? Pera aí. E compraram, em vez de abrir uma filial na Europa, que era uma coisa que nenhuma das duas empresas jamais teve, eles foram e compraram a Eidos e falou, agora você é a Square Enix Europa. Uhum. Então, e aí você, para pensar que a gente agora tá falando de uma empresa, né, que existe há 10 anos, foi fundada em 1º de abril de 2003. Na tatuagem absurda, né? É, tá fazendo 10 anos agora, né, não à toa a gente tá colocando aqui nos programas de abril. Ela é uma empresa que tem Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger, Tomb Raider, Secret of Mana, Yuuji Mana, etc. Xeno qualquer coisa, Saga qualquer coisa, Star Ocean, Valkyrie Profile, Parasite Eve, Deus Ex, Hitman, Soul River, Championship Manager é deles também, porque é da Eidos, né, Lufia, que nunca mais saiu, mas é deles também. Space Invaders é deles, porque é da Taito. É da Taito. Bust a Move, que é fenômeno no Japão até hoje. Arkanoid. Então, assim, eles têm franquia pra caralho. É um nome muito pesado na indústria de jogos. Assim, mais do que eles hoje, em termos de número de franquias fortes, só a EA. Nintendo, talvez. A Nintendo, é porque a Nintendo, cada franquia dela é nível ômega. Mutantes nível ômega. Exato. É nível da Fênix, né? Então, cada uma das 4, 5 franquias principais da Nintendo, né? Mario, Zelda, Metroid, Kirby não, enfim, Mario, Metroid e Zelda, tá? Que são as três principais. Cada uma delas é nível ômega. Então, assim, não tem nada que seja nível médio, assim, tipo um Legacy of Kain, entendeu? É tudo máximo nível, mas a Square Enix não. Tem um monte dessas franquias de poder médio e essas, né, 3 ou 4 aqui que são mais de 9 mil. Concordo. Eu acho que a fusão entre a Enix e a Square, elas foram uma fusão que fez bem, sabe? Porque elas eram duas empresas que tinham tudo a ver e, óbvio, que todo monopólio que eles podiam fazer aí, foda-se, a gente não entra nesse mérito, mas eu acho que elas se encaixaram bem. Eu acho que, por exemplo, uma outra grande fusão que houve na indústria de games foi Activision e Blizzard. Duas empresas que não tinham nada a ver, cara. Nada a ver. Os jogos que elas tinham a ver no que elas, na época, elas dominavam o mercado. Cada um seu negócio, né? Mas cada uma tinha seu tipo de mercado. Mas é uma coisa que Blizzard eu já sempre achei a nanzinha, cara. Mas assim, Daigo, senhor Eternidade, o que eu falo é assim, o que que a Blizzard vem agregar de valor e conhecimento e know-how no que ela sabe fazer pros jogos da Activision e vice-versa. Não é como a Enix e a Square se unirem pra fazer produtos melhores, entendeu? Só uma coisa, assim, a Blizzard nunca foi a nanzinha, ela sempre foi muito focada. Sim. Então, a partir do momento que ela encontrou o negócio dela como sendo aquele... Porque, assim, essas empresas de videogame, tá? Todas, quase todas, as que existem há muito tempo, elas começaram fazendo, sei lá, carta de baralho com a Nintendo ou anúncio de classificado imobiliário, que nem a Enix, e foram fazer jogo. Lançando magazine, sei lá. Muitas empresas grandes que existem, porra, a HP era a fábrica de sorvete, aquela merda, entendeu? Então, assim, a partir... Caralho, cara, você vendia essa sacanagem? Cara, eu não lembro se a HP realmente vendia sorvete, mas começou num galpão que era fábrica de sorvete alguém, tá? Eu posso estar, enfim, inventando alguma merda, mas é... Falar propriedade, moleque, que foda. Mas eu falei, acredite em mim. Mas teve coisa de sorvete no meio aí da HP, isso que importa. Então, assim, a partir do momento que a Blizzard, só pra terminar de sair do assunto, encontrou o foco dela, que são os jogos de RTS e os MMO, ela ficou nisso, e nisso ela é líder, assim, ou pelo menos ela é a empresa que mais sabe fazer hype em cima dos seus produtos. Não, concordo, mas aonde eu queria chegar, Elapis, o que você acha que os jogos da Blizzard tão famosos que ela fez da época dela, como, por exemplo, Warcraft, Starcraft, Lost Vikings, o que que isso vai agregar num jogo tipo Call of Duty? Nada, mas também não importa que hoje é Square Enix. Aí que tá, eu acho que essa fusão da Square com a Enix, ela podia ter trazido um futuro totalmente novo pros RPGs, e será que foi isso que aconteceu? Será que a gente viu um grande futuro promissor sendo realizado? Na verdade, é engraçado porque saiu um tempo uma declaração de um cara que era executivo executivo da Square Enix na época que rolou a fusão, e ele disse que pra ele foi a maior furada, assim, que não deu certo, porque hoje, se você vai ver a grana, né, em termos de dinheiro, uhum, a Square Enix vem perdendo grana desde a fusão pra cá, praticamente, assim. É. Eles estão bem mal de dinheiro. Assim, a gente tem que pensar também o seguinte, né, Tengu? Tem que lembrar que eram duas empresas que, em 2003, nenhuma delas estava exatamente muito bem das pernas, né? Não, justamente. Principalmente a Square, que depois que, ela levou aquela pancada do filme do Final Fantasy, nossa, aquilo foi pesado, assim, de verdade, pra Square. Ela acho que nunca se recuperou completamente daquela história ali. Não, nunca. Então, assim, tanto que a Enix foi a empresa que ficou, né? Porque quando você faz a fusão, você tem que manter uma das duas empresas. Uhum. E, no caso, eles tiveram que fechar uma das duas. Aí fecharam a Square, eu não sei nem se foi fechada por bancarrota, eu acho que não, porque como foi fusão... O que acontece nesses casos é até engraçado. Geralmente fecham a que tá melhor, a que tá pior, né? A que tá melhor, na verdade. Que é a que é mais fácil de você fechar. Que tem que quitar tudo, fecha e se funde com outra, né? Uhum. É, a BR Food, se não me engano, foi assim. Acho que ficou a Perdigão. Mas é engraçado, porque aí no nome, normalmente, vem o nome da empresa que prevaleceu na frente. Não. Aí vem o nome que fica com a pronúncia melhor. Ah. É porque a gente é brasileiro. Então, Enix Square ou Square Enix, pra gente tanto faz. Mas pra japonês que tem dificuldade de falar qualquer uma das duas palavras separadamente, é verdade. Você juntar. ele já tem que falar Square Enix. Mas você Enix Square. Não, Enix, quer dizer, Square. Enix Square. Square. É, Square. Só se eles tivessem juntado tipo Enix Square. Ficasse um X ali no meio com o Quare pra lá e enfim, mas... É, mas aí é uma parada mais de propaganda e marketing mesmo. É, entendeu? É, aí é mais uma questão de, pô, qual é o nome que soa melhor, entendeu? Uhum. E lembrando que é uma empresa que é uma empresa mundial. Então, qual nome vai soar melhor pro mundo? A Enix, ela sempre foi menor do que a Square no mundo. Por mais que a principal série dela, no Japão, seja maior que a principal série da Square no Japão. Uhum. Mas você tem que pensar no contexto mundial, tinha né? Tinha os duelos. Toda vez que ia sair um dos dois, sempre saía no mesmo ano e era um quebra-pau fudido. É. E é engraçado porque, assim, o Yasuhiro Fukushima, que era o presidente da Enix, veio pro Brasil um tempo atrás e deu uma entrevista pra vários veículos, eu pude entrevistá-lo. E ele falou que antes da fusão, ele mesmo já tinha recusado pelo menos uns dois pedidos da Square de fusão, antes de eles confirmarem em 2003. Então a Square já queria, tava fim já faz tempo já. Uhum. Pelo menos desde 2001 a Square já vinha pedindo pra fazer a fusão. Então o negócio já não tava legal. E aí é uma coisa curiosa, né? Porque na minha opinião, eu vou até perguntar pro Senhor da Eternidade aqui qual é a opinião dele antes de revelar a minha. Qual você acha, na sua infância principalmente, Senhor da Eternidade, qual empresa marcou mais a presença, marcou mais o seu coraçãozinho? Square, aí. Soft ou N? Ah, cara, você faz essas perguntas tipo, você prefere o papai ou a mamãe? Foda. Mas, cara, eu acho que, assim, tipo, os jogos mais marcantes foram da Square, mas os que teve mais jogos marcantes foi a Enix. Ele falou a mesma coisa, mas eu acho que... Não. Veja só, eu falei que a Square teve jogos em si mais marcantes, entendeu? Entendi. Só que a Enix, por outro lado, teve uma soma de jogos, teve uma maior quantidade de jogos marcantes, o entendeu? O conjunto Enix é mais marcante do que os jogos individuais marcantes da Square. Exato, mas os jogos individuais marcantes da Square são mais marcantes. Entendi. Marcando tudo essa porra. Marcou. Ficou marcado. Eu joguei muito mais e fui muito mais fã dos jogos da Square. Óbvio que eu joguei bastante jogos da Enix também, me amarrei. Mas, por exemplo, Dragon Quest. Nunca fui, morri de paixão por Dragon Quest. E Final Fantasy é uma série que tem um nome pesado até hoje, que é capaz de transformar um jogo mais ou menos num jogo ruim só pelo nome. Interessante dizer isso. É um mundo onde expectativa é tudo, né? Exato. É assim, você tem um hype. Você tem um Final Fantasy 13, que é um jogo mais ou menos, aí você bota o nome Final Fantasy e a pessoa fala, é uma merda. Falar um pouquinho dessas duas empresas antes delas se unirem, falar um pouquinho do histórico dos jogos que elas tinham, e paz, e zaz. Quer perguntar pra você, Lápis, se você podia contar um pouquinho pra gente do comecinho da fundação da Enix. Vamos começar pela Enix, primeiro porque ela é mais velha, depois porque ela é mais curta, né, pra gente falar na nossa perspectiva aqui no Ocidente, até porque ela tem menos franquias e as franquias que ela tem são muito mais famosas fora do nosso contexto ocidental aqui do que no oriental. E sabe o que mais? A gente fala também da Square depois, porque a Square tá acostumada com expectativas expectativa já. A gente cria expectativa pra falar da Square poder ser. Tipo isso. A Enix, ela foi criada em 75. Então, aí nem o Daigo tinha nascido ainda. Já tem tempo pra cacete. É. E assim como a Nintendo nasceu como... A Nintendo nasceu como empresa de baralho. E a Konami era uma empresa de... Daquelas porra de caça-níquel. Tem... Até hoje em Las Vegas tem máquina da Konami. Uhum. A Enix também não começou como uma empresa de videogame. Mas acho que ela foi muito longe. Porque era uma empresa de classificados imobiliários. E não era, nem, não era nem um nível nacional no Japão. Era não, na região deles lá, que eu agora não me recordo. E era paperzinho que liberava, tá ligado? Não era tipo, ah, entrar pro jornal, não. Era paper que eles... Era flyer, fazia flyer. Tabloide, tipo tabloide. Caralho. Né? Em 82, por algum motivo, alguém lá dentro teve a ideia de fazer um concurso de programação de jogos de computador, de software de entretenimento pra computador. Desculpa te interromper. Isso parece muito um porquê, mas se você parar pra pensar, eles estavam tentando ganhar reconhecimento nacional. Então isso é mais uma jogada de marketing, né? Fazer concurso, ganhar nome, crescer, etc. Não, isso também era uma tendência do país inteiro. Assim como teve esse boom da internet na proximidade dos anos 2000, no mundo inteiro, na década de 80 no Japão, você teve esse boom do desenvolvimento da programação de computador, de videogame, de softwares em geral, mas o que acabou ficando pra história foi o de videogame, porque foi o que transformou mais empresas. Então a Enix foi uma delas, né? Na época o nome deles nem era Enix, era Eidansha, Bosho, qualquer coisa. Deve ser, sei lá, Serviço de Classificados do Globo. Não, se tem Eidansha, deve ser editora de algum jeito. Eidansha, ficou Eidansha, né? Tem essas porra. É. E aí quando eles fizeram esse concurso, né? Dois dos ganhadores, inclusive, foram um Yoji Horii, que é o criador de Dragon Quest, e outro o Koichi Nakamura, que é o cara que fez o Door Door, que é uma das principais séries da Enix ainda. Curioso, né? Hoje, né? E assim, curioso e não coincidente. Uhum. Esse concurso, né, valia uma viagem pra Apple Fest de 83. Caralho. Que foi uma Apple Fest que deve ter sido importante, talvez, mas não foi a mais importante, né, porque acho que a de 84 é que foi a bizarra, né, que anunciaram o Apple II, mas talvez na de 83 é que tenham anunciado isso, enfim, devia ser a E3 da Apple, né. Como o mundo dá volta, né, antigamente eu fazia a conferência da Apple, né, eu ficava louco, aí depois o nego falou, foda-se Microsoft, hoje em dia a conferência da Apple voltou a ser essa punheta que era antigamente. Exatamente, o mundo dá muita volta, cara, por isso que eu acho que o RPG ainda vai voltar aí um dia, junto com a calça boca de sino. Então assim, a empresa, ela se estabeleceu, ela começou a se estabelecer. Mas voltou, tem uma época aí. Voltou e já desvoltou, daqui a pouco volta de novo, a moda cíclica. Se você guardar suas revistas de moda dos anos 80, daqui a pouco elas estão em voga de novo. Não precisa comprar mais. Não precisa. Então a empresa, ela se concretizou meio que uma publisher de jogos digitais. Ela foi publicando, mantendo royalties e publicando esses jogos que eram desenvolvidos por terceiros. Uhum. E lá nessa Apple Fest de 83 é que o Yuji Horii teve a sacada dele, porque lá ele conheceu o Wizardry, aquela série americana de RPG digital. Que é super famosa no Japão até hoje, né? Até hoje, né? Sai Wizardry lá anime. Até hoje. É, tem anime, né? Tem então, até anime e o Daigeki legendou, hein? Tá certo. É isso aí. Ó, aí sim. Então, com o conhecimento de Wizardry que ele adquiriu e tendo conhecido também Ultima, né? E meio que juntando os dois conceitos, o de batalha do Wizardry e o conceito de mapa mundi do Ultima, ele falou, porra, vou fazer um RPG também japonês, vou tentar estabelecer isso aqui no Oriente. Porque a exemplo do que a gente comentou no episódio 99, de RPG japoneses, os RPGs digitais que chegavam lá eram coisas de americano, de europeu, né? Lembrando aí, claro, do saudoso Black Onyx. Black Onyx. Então, ele foi com essa ideia e foi reunir uma turma pra causar muita confusão, né? O Sugiyama, que era o compositor, já havia trabalhado com eles no jogo anterior, e nessa época o Horii tinha uma coluna de videogame, de uma página, na Shonen Jump. Até a Shonen Jump que eu tenho aqui em casa, que é de 86 já, tinha essa coluna dele ainda. Ah, que foda. E em função disso, ele conhecia, né, tinha contato com a galera lá. E qual era o mangá mais popular em 1982, né, na Shonen Jump? Era Dragon Ball. Dragon Ball! Dr. Slump, não? Ou isso, tem razão, 82 era Dr. Slump, né, Dragon Ball. Acho que é Dragon Ball de 86, não é? 84, talvez, enfim, acho que o anime é de 86, né? Eu não sei. Mas enfim. Não, de fato não era. Você tem razão, é 84 o mangá de Dragon Ball. Era Slump. Talvez não fosse nem o mais popular, né, mas tá começando a ficar. Sim, sim. Então, a Toriyama tava lá já. Aprontando altas confusões naquela terrinha. Já tava lá e é um cara que o desenho modificou pouco, né? Então ele já... Modificou pouco? Não modificou nada, né? Nada, ele ficou pica até hoje, é a mesma coisa, e assim aceita o desenho dele do jeito que é até hoje. E ele foi atrás desse cara e formou, né, a equipe de Dragon Quest, e o resto aí é história. Então, senhor Eternidade, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa série que nós acabamos de falar, como foi o nascimento, Dragon Quest. Cara, eu acho que é muito grande pra mim. Essa é a minha opinião. Ah, final. Porra. Então, beleza. É isso aí, né? É muito grande. Tipo, eu tentei recentemente, eu lembro que eu tinha zerado, cara, um dos Dragon Quest, não lembro qual agora. Uhum. Mas eu sei que eu fui tentar jogar o Dragon Quest 5, acho que fui tentar jogar recentemente. E, cara, é tipo, pra você matar o primeiro boss, você tem que ficar, tipo, de 2 horas matando monstrinho até você conseguir. É, cara, eu vou fazer coro pro Senhor da Eternidade, porque eu acho que Dragon Quest é uma série que ela é muito tradicionalista por nada. Exato. Não, exato. Papo sério. Eu gostaria de dizer aos ouvintes do Baixo Frente Soul que essa opinião é do Tengu Maru, tá? O que dele é arroba Tengu Maru, você vai lá no Kotaku e xinga ele. Xinga nós. Tá? Eu sou um outsider, eu posso falar merda. Mas eu acho que é uma série que se mantém muito, muito nas raízes dela de 30 anos atrás, e que não evolui, porque assim, não. Se vocês lembram, mas o Dragon Quest 9, ele era pra ser real time o combate dele, era pra ser todo action, todo tempo real e tal. Sim, isso é maneiro. E a galera, meu, chiou loucamente, e aí os caras, não, beleza, vamos voltar atrás e fazer um bagulho baseado em turno. Então eu acho que tem isso do grinding é foda, porque se eu não me engano, no Dragon Quest 7, o jogo só te apresenta o sistema de job, tipo, 6 horas de jogo depois. Que exato, tipo, demora, caralho, tipo, demora muito, saca? E hoje, o combate no início é muito chato, ele é muito repetitivo e sem graça. Assim, sabe o que é bizarro? Rapidinho, desculpa te interromper. Sabe o que é bizarro? Tem jogos hoje em dia que em 6 horas você tá quase platinando ele. Pois é, cara. A maioria, né, dos jogos. Pois é. E eu acho que, assim, a respeito do Dragon Quest, acho que foi importante pra caralho. É importante ainda, mas eu acho que pra mim não é, cara. Eu não topo, não. Ó, eu vou falar também minha opinião mamiluda aqui rapidinho. Desculpe lá, só pra... Porque eu também não sou muito fã de Dragon Quest. Pelas mecânicas, eu acho um pouco... Um tipo de jogabilidade um pouco arcaica. Eu não gosto desse negócio de você ter que ficar grindando num jogo de RPG. Eu acho que é legal você, sei lá, seguir seu caminho na main quest, ter o level suficiente pra ter um desafio pra matar os bosses, entendeu? E depois que você zera o jogo, você grinda lá pra fazer os super desafios bolados, tipo matar os inimigos mais sinistros que estão pelo mapa. Agora, em Dragon Quest, ele satisfaz uma necessidade japonesa de ficar fazendo button mashing de level up no jogo, que os japoneses se amarram, moleque. É tipo, se amarram. Qualquer jogo japonês tem level up, você tem uma desculpa lá pra chegar no level máximo de bobeira. De bobeira. E eu não consigo curtir isso. Agora... Isso me lembra as piadas internas do Disgaea, que nível é altíssimo no final. Porra! E é engraçado porque no primeiro Dragon Quest, meio que não era assim. Uhum. Não era tanto assim. Porque você só ia até nível 30, se eu não me engano, e cada nível que você ganhava fazia uma puta diferença, e você não precisava grindar dinheiro pra comprar equipamento, sabe? Você sempre tinha o dinheiro suficiente pra se equipar legal, sem precisar forçar o bagulho. Uhum. Enquanto no 5 é ridículo, você passa do nível 9 pro nível 10, você não melhora quase nada, aí você precisa passar até o... Se você tá, tipo, no nível 9, na hora que você chega no boss, você precisa passar até o 16, mais ou menos, pra você matar. É, bizarro. E é engraçado, você vai ler um FAQ de Dragon Quest, normalmente ele fala, ah, não sei o que, isso aqui, vai por aqui. Agora, fique aqui matando o bicho até o level tal, antes de enfrentar o chefe. Uma coisa também que me frustrava no Dragon Quest, é que uma coisa que eu tô acostumado em jogar em RPG, é chegar na loja, numa cidade nova, eu vou direto pra loja de armas, né? Loja de armas, eu vou lá, vendo as armas que eu tava usando, compro armas novas, às vezes eu vou, fico devendo uma arminha ou outra. No Dragon Quest, eu vendia minhas armas, vendia meu equipamento, dava bunda e comprava uma espada. Cara, mas de certa forma eu acho isso maneiro, porque, tipo, é muito bunda, comum, né, no RPG, cara? Não, porque é muito comum no RPG você sobrar muito dinheiro, você tem dinheiro pra tudo, isso é escroto, sacou? É maneiro você ter que ter um recurso a mais pra você administrar, mas é claro que o Dragon Quest exagera também nesse quesito. O público japonês é muito fiel, então o Dragon Quest 1 vendeu 1,5 milhão de unidades em 82, e sempre começou a vender mais, sempre foi na crescente, né? E se você pensar que Final Fantasy 1 vendeu 400 mil cópias 5 anos depois, né, pra que você vai mudar num jogo que tá funcionando, né? Que sempre foi muito rentoso e que sempre teve esse público tão fiel. E é rentoso? Aquela que vende muito bem. Rentoso. Não, gostei de rentoso. Mas agora é rentoso, até o fim do programa. Vamos usar rentoso. Mas é uma coisa também que o público japonês é um público muito fiel, né? Eles gostam, quando eles gostam de uma parada, eles gostam da mesma coisa por muito tempo. E passam anos e anos consumindo aquela mesma parada. Aí muda um pouquinho, o nego não gosta, né? O que é aquele tokusatsu que tá passando há mil anos? Kamen Rider, moleque. O que é Kamen Rider? Ah, não, cara. Isso você não pode usar como exemplo, porque Kamen Rider muda muito. E mudou pra pior, na verdade. Assim, Daigo, Kamen Rider mudou tanto quanto o tema da escola de samba do ano passado pra esse ano. É. Assim, não, mudou. Existe mudou um padrão. Não, cara. Não mudou tanto quanto o Dragon Quest. Tem um padrão. É um cara que vira Kamen Rider, porra. Todo ano, desde 75, caralho. Ah, mas quanto tempo faz que não rola mais inseto naquela porra? Caralho, é o mesmo tempo. O mais importante, qual é o tempo faz que são as mães das crianças que assistem o programa em vez das crianças? Teve umas mudanças, assim, tipo, teve a era novela, que foi até até o, acho que o Faz. O Kuga até o Faz, né? Isso. Aí depois veio uma, ela era What the Fuck com Hibiki. Aí depois agora tá, era tipo, meu, brinquedos, crianças, Pixar, e é isso aí, tá ligado? Tá, tudo bem, aceitei então. Kamen Rider mudou pra caralho. Pelo menos a parte comercial. Pra mim é a mesma merda. Sentar e passar reto. Tá bom, mudou. Teve não, uma... mas tem essa mesmo. O Dragon Quest é a mesma coisa desde sempre, vende pra caralho e vai continuar assim pra sempre. Assim, inovação é uma palavra feia com esses caras. A gente pode pegar mil exemplos. Pokémon é a mesma coisa sempre, só aumenta número. É, Super Robot Wars também mudou, claro, teve uma evolução. A evolução do gênero RPG tático, mas não muda muita coisa. É sempre, porra, muda os robôs, mas continuam sendo batalhas que levam 2 horas pra acabar, etc. Tem coisas que ficam, que são características e que pra aquele público é o que funciona, então não muda. Não muda o que tá funcionando. Curiosamente, a série que mais muda dessas aí que a gente tá falando seria Final Fantasy mesmo, cara. Exatamente. Porque, muda bastante. Por mais que tenham um problema. Tem que inovar. Sempre inovar. Por mais que tenham problemas nos jogos mais novos de Final Fantasy, eu não culpo a Square por tentar mudar. Não, sim, de forma alguma. Você pode culpar por falhar com obviedade. Exato. Sim. As coisas óbvias você culpa e mete a porrada. Vamos lá, eu vou dizer pra vocês aqui, vou admitir que eu nunca joguei Star Ocean. Pronto, começa. Você não tinha? Eu achei que você tinha. Era o Lunar que você tem, né? Pra PlayStation. Tem Lunar. Cara, eu achava que era Star Ocean. Nem no emuladorzinho? É, emuladorzinho, muito pouquinho. Porra. Lá no, quando o Brasil foi Tetra, em 94, a Wolf Team, né, que já não existe mais, agora é a Namco Tales, tava fazendo o primeiro Tales, o Tales of Phantasia, estavam lá negociando, etc. Teve umas disputas internas lá criativas, e aí uma negada saiu da Wolf Team e criou a Triace, que é a empresa que desenvolve o Star Ocean, desenvolveu os de PlayStation também, etc. E aí a gente pode comparar, né, que são séries que são um pouco parecidas, no, na história e no desenvolvimento de personagens. Valkyrie Profile também é deles. Também, mas aí já é uma outra nada, né? Mas o Tales of Phantasia, a série Tales, né, e o Star Ocean tem umas similaridades, assim, bem marcantes, né? Você consegue apontar dedos ali, quem não conhece até fala que é cópia um do outro, né? Que erro, cara. Mas Star Ocean é uma série que hoje tá meio esquecida, né, infelizmente. Que você teve 2 jogos muito, muito bons do PlayStation 1, do Super Nintendo, sim, que saíram também pro PlayStation 1. Mas peraí, chegou a ter 2 jogos pro Super Nintendo? Não, minto. Desculpa. Não, o só. Primeiro foi pro Super Nintendo, segundo foi pro PlayStation 1. Tá. São muito bons. O terceiro já é meio bizarrinho, do PlayStation 3. E o 4, cara, ele é bom de jogar. Então, ele é bom de jogar, mas os personagens parecem aquelas bonecas de louça sem alma, tá ligado? Foi exatamente isso que alguém falou pra mim, que dá tipo, sei lá, é bizarro. Cara, estranho. É bizarro. Cara, e a dublagem americana é uma bosta. Não, mas eu... A opção de trocar? Ah, mas essa parte é sempre essa. É a marca daquela época, né? É a marca da época. Não. Mas tem opção de trocar? Botar em japonês? No PlayStation dá, no Xbox não. Ah, puta, tá. Pariu. Agora que eu jogo mesmo. Ia virar frisbee pro meu cachorro, essa coisa. Pra Xbox não deve ter nem saído no Japão, provavelmente, né? Se pá, nem saiu. É. Eu não sei agora, mas acho que não. Não, mas eles podiam ter botado a dublagem original, foda-se, né? Não, senhor Eternidade, porque no Japão quase ninguém, o Xbox é muito fraco no Japão, então assim... já até parou de ser produzido, muita, né, gente que gosta da língua original mesmo. Dos Estados Unidos não deve ter, cara. O Como você precisa tem, cara. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso, Castro. Sabe aqueles Musou que eu gosto de jogar? Ai, meu Deus do céu. Não, é simples, é rapidinho, aqueles Musou que eu gosto de jogar. Então, quando o Musou Orochi 3 saiu, que é o bunda lelê da série, que é todo mundo de todos os tempos se pegando de porrada, saiu pro Xbox só a dublagem japonesa. Teve gente que chiou e não comprou o jogo. É assim, acontece isso com frequência. O Metal Gear Rising não saiu em japonês, por exemplo. Moleque, a Xbox pra mim é muito... America, fuck yeah! Yeah! Porra, aí tô com ele aqui, tô jogando Gears of War. Muito bom, cara, mas é muito América. America! Muito América! America! Assim, e é isso, Star Ocean se perdeu num monte de assuntos e outros, né? Tadinho, Star Ocean. Hip Star Ocean. Então vamos falar de Valkyrie Profile. Vamos falar de Valkyrie Profile, porque lá naquela era PlayStationiana, RPGística, que tinha 15 mil RPGs por ano, a Triace e a Enix também desenvolveram o seu pra PlayStation, foi o Valkyrie Profile, que é o RPG nórdico deles, né? E esse fez muito sucesso, né? Fez muito sucesso. Pelo menos bom. Esse merece. Escuto muitas pessoas dizerem que Valkyrie Profile é o melhor jogo de PlayStation 1. Não que eu compartilhe essa opinião, mas eu escuto falar Sobre isso. Já ouvi muito também, já ouvi muita gente falar mesmo. É verdade. Cara, porque foi foi um jogo muito revolucionário em vários aspectos, né, cara? Foi, cara. Tinha os combos. É, você recrutando a galera e ter um tempo pra você fazer as coisas e mudar a história dependendo do seu desempenho e tal. É um jogo bem, cara, bem completinho, caprichado e bem inovador pra época. E graficamente, cara, impecável. Não deixava nada a desejar. Muito... E ele ainda 2D tinha um... bonitão. E ele ainda tinha uma arte diferenciada, uma arte mais com um peso de seriedade, uma coisa mais dark. Mais sóbria, exato. Coisa que você veria em mangás adultos, por exemplo, né? Porque, sim. Não era aquela tempestade de cores que você via nos outros jogos, entendeu? Gostava, mas tinha peitinho. Tinha um peitinho. Eu gostava de comparar a arte do Valkyrie Profile com a do aquele Amega Missama, o Oh My Goddess lá. Uhum. Primeiro, né, porque são as Valkyries lá e tem essa coisa. E depois porque a arte daquele cara, que eu esqueci o nome, mas é bem sóbria também. Então... Me lembra um pouco o Berserk também. Um pouco mais colorido, mas lembra o Berserk. É um Berserk colorido, né? É um Berserk feliz. Felicidade, Berserk. Ou não, porque morre gente pra caralho. Pois é. Na verdade, todo mundo do seu time tá morto. Exatamente. A princípio. Spoiler alert. O jogo sobre Valkyrias, né? Que são personagens que vão levar os caras mortos pro Valhalla, né? O mínimo que você esperaria é que tivesse gente morta ali. E tem isso também, né? São mulheres, né? As personagens principais são mulheres, né? Que é uma. Sim, sim. Que vem nesse vilão meio Dead or Alive ali, né? Que tava começando, mas que ainda tinha uma relutância grande em colocar a mulher como protagonista. Ainda mais no RPG, né? Apesar de já uma época após Final Fantasy VI. Uhum. Pois é. Também o 2 também é uma protagonista feminina, né? Silmeria. Do Valkyrie Profile 2. A Silmeria, exato. Que saiu pro PlayStation 2 aí já vários anos depois. E também é bem legal o jogo. Essa é uma maravilhoso uma falha minha enquanto jogador é não ter jogado Valkyrie Profile corretamente, assim. Tem... Recomendo fortemente, cara. É. Vale muito a pena. Joga no teu PSP, cara. Rouba no PSP que tem uma versão revisada do é verdade. Primeiro, que é maravilhosa. A versão do PSP ficou bem legal. Vale a pena. Eu farei isso. Então você, ouvinte, que é feio, não sabe as regras, tá dando mole, não conhece Valkyrie Profile, tem um PSP na mão, não dá mole, vai lá, procura. Se você for pipipichu, tu baixa rapidinho. Pipipichu. Você pode ir lá no famoso site dos piratas da Groenlândia. Agora eles estão na Groenlândia, sabia? A Baía dos Piratas. Olha só. Sim, é legal, tá pra navegar na Groenlândia, tem gelo demais. Pois é, foi pra... Eles saíram da Suécia, fugiram, foram pra Groenlândia, estão navegando ali ainda no norte, mas aí você vai lá e edita Valkyrie Profile, PSX, PSP. Infelizmente, se não for pipipichu, tu tá fudido, porque vai ser foda pra caralho achar uns cartuchos dessa merda. Eu acho que tem. Cartucho não, Ninja Mil, pelo amor de Deus. Não, acho que tem na PSN. Deve ter na PSN. Ah, tá. É provável. Então compra na PSN. Pichu, caralho. É, mas assim, comprar jogo de PlayStation 1 na PSN é pra jogar no PSP, né? Porque no PlayStation... Não, tem remake do PSP, pro PSP do Valkyrie. Ah, é remake. Então... É remake. Você compra o seu MDzinho aí. Não compra não, baixa. A gente tava dando uma pincelada aqui nos grandes jogos da Enix pra mostrar que a Enix foi uma grande empresa, uma empresa marcante na vida do mundo RPG e na vida dos corações dos jogadores de videogame, como nós. A Enix teve diversos outros títulos de sucesso que alcançaram corações de muitos, como o Ogre Battle no coração do Lapso, do Daigo e talvez do Temu. Do meu não? Não, o Ogre Battle. Eu nunca vi você. É foda-se mesmo, porque eu nunca vi você jogando essa merda de Ogre Battle. Nunca vi você no coração. Irmão, não foda-se jogando Tactic nenhum, que se foda seu coração. Cago em cima do seu coração, moleque. Mijo depois. Eu fudeu, viciado em Tactic, viado. O único Tactic que eu... DR lá fora, vai, aqui não. Porra, caralho, chato pra caralho. O Ogre Battle, só pra levantar, não é deles a propriedade, de modo algum é da Atlus, mas eles lançaram alguns títulos nos Estados Unidos. Acho que os únicos que saíram nos Estados Unidos são pela Enix. Tanto que o Tactics Ogre, por exemplo, não saiu, né, em inglês, só saiu em japonês, que é o que eu mais gosto, inclusive. É, saiu o remake pra PSP, saiu em inglês. É, o de PlayStation saiu em inglês também, foi assim que eu... Saiu, é verdade. Aquele joguinho de Full Metal pra PS2, eles são da Enix, não são? Full Metal Alchemist é da Enix. É verdade. A Enix tem uma... Tem Bandai no meio, pelo menos nos jogos. Com certeza tem Bandai no meio. Porque a Enix não desenvolve, né? A Bandai Namco que desenvolveu. Lá no Japão, né, tem essa cultura das antologias de mangá. Tem a Shonen Jump, Shonen qualquer coisa, Weekly Shonen, blá blá blá. A Enix, a parte editora dela, né, que vem com essa herança lá do mercado imobiliário, persistiu na figura da Shonen Gangan, que é um hebdomadário desses de mangá. Hebdomadário? Você que, jovem que tem Twitter, tweet essa palavra. Hebdomadário. Caiu no soletrando já do Luciano. Minha mãe não sabia. Hebdomadário. O Luciano Huck não sabia. Ficou perguntando ao professor. Acho que ele não conseguia falar a palavra, inclusive. Não era essa? O professor que falou a palavra pro garoto soletrar, porque o Luciano Huck não acertava? Não. Acho que era essa. Uma mãe incrível. Mas enfim, você quer os colegas de trabalho dos meus amigos, não. Essa Shonen Gangan, ela sempre publicou muito mangá baseado em videogame. Até jogos que não são da Enix. Os mangás de Zelda saíram lá, por exemplo. Então, o Hagaren é dessa Shonen Gangan. E é um produto Enix mesmo. É assim como a Square Enix lança miniaturas, né? De jogos de várias empresas. Né? O Metal Gear Rising, o bonequinho do Raiden, do Raiden, que vem na edição de colecionador, é da Square, né? Arrisco dizer que essa linha PlayArts é a única coisa que tá dando dinheiro pra Square hoje. Fala mesmo. Caraca, eu tenho três bonecos da PlayArts aqui, eu vou dizer, eu me amarro nas séries PlayArts. São bonitos. Se você é um colecionador de bonequinho, gosta, sei lá, de ostentar sua virgindade ali na sua estante, moleque, compra o PlayArts que é muito foda. Eu tenho os. O nome é abraçada com o boneco do Yoga, né? Vamos, de aquário. Ele não é um boneco, ele é um campo de aquário. Eu tenho 9 PlayArts aqui da Square, né? Os 5 de Final Fantasy Tactics e 4 da edição edição normal do Chrono Trigger. Porra, é fantástico, cara. Eu durmo olhando pra eles, inclusive. O problema é que a de Final Fantasy Tactics vem o Baltier, né? Porque é baseada na de PSP. Em vez do Mustache. Em vez do Mustache, tem esse Han Solo francês aí. Final Fantasy 12, próximo. Opa! O Actraiser também é da Enix, né? Então. Sim. E assim, a Enix. Fala, cara. Nossa, eu falei que é bom jogo. Não vou comentar nada sobre ele. Foda-se. Sabe que o Actraiser me lembra o Bill Raio Beta do Thor? Assim, ele. Na mas imagem. Ele não tem cara de cavalo. Não tem, cara. Mas assim, é o mais próximo que o Bill Raio Beta jamais teve de estar num videogame. Assim, ele tem aquela asinha tipo do Thor, mas não tem uma cara bem humana, assim. É meio amarela a cara dele. Então. É porque é uma estátua, né? Você é uma estátua de Deus. Eu aceitaria se fosse o Bill Raio Beta. É só isso que eu queria dizer, assim. Ficaria. Porra, eu joguei. Uma pergunta pertinente. Seven Saga é da Enix? Sim, se eu não me engano. É da série Saga, até. Então, vamos ver. É da mesma de Romance Saga, etc, etc. Não, Seven Saga é da Enix. Certa resposta. Ah, não. Seven Saga é da Enix. Não é da série Saga da Square. Saga da Square. Um dos primeiros RPGs que eu joguei no Super Nintendo, porque ele ficava lá em cima no emulador. Inclusive, Seven Saga, não era, o nome é só esse nos Estados Unidos. Elnard. No Japão é Elnard, exato. Elnard? De onde vem isso? Pelo amor de Deus. Não sei. Não é só da Enix, como vamos falar no episódio de hoje. Por isso, vamos voltar para 1983 e Lapis, uma época em que Daigo já era vivo. Eu tinha um ano. Chega de putaria. Daigo com aninho. Daigo com aninho, já sabia xingar, já sabia chamar o outro pra porrada. Pô, já ia pro Independência com meu pai, porra. A primeira palavra que Daigo disse foi puta que pariu. Não, tipo foi buceta. Isso. Ou buceta. Buceta foi minha terceira ou quarta. Ou tetas, né? Quando ele falou tetas! Só que ele fala de um jeito tetas, né? Deve ter sido uma das primeiras também. Não, o mais provável deve ser tetas, cara, porque ele provavelmente queria tetas. Tetas! Em vez de ele falar mamãe, ele falava tetas. Não, aí se eu fizesse isso, eu apanhava. O fundador da Square, o Masashi, não Musashi, Miyamoto, cara, muito, muito errado o nome do cara assim, né? Miyamoto Masashi. Exato, Miyamoto é uma porra aí, japonês, tem uma queda por Miyamoto, ainda mais no indústria dos jogos, né? Cara? Deve ser o Silva, né? Não é assim, cara. O Silva é o Yamato. É o Yamada. Até aqui no Brasil tem uma porra de Yamada. Só peça do Yamada lá em São Paulo. O pai dele, ele era um filho de papai, provavelmente. O pai dele tinha uma empresa do ramo de energia elétrica, que se chama Denyusha. Mais uma vez, nada a ver com jogos, né? Nada a ver com jogos, né? Mas tá no ramo de elétrica, né? Que vai pro eletrônica, que vai pro digital e então. E sempre dá pra chegar lá de alguma forma. Uhum. Denyusha, aliás, é um nome irado, né? Porque Den é trem, não é? É eletricidade. A eletricidade e Yusha é porra, o bravo. Fodão, bravo. Porra, o fodão da eletricidade. Olha. Fodão da Eleca, né? Típica loja de Avenida Brasil aqui no Rio, né? Não, sério. Se eu tenho uma empresa chamada Fodão da Elétrica e vou fundar uma empresa de jogos, eu não vou chamar ela de Quadrado. Eu vou chamar ela de Fodão dos Jogos. Ia ser Emoyusha. Nego, deu um vacilo foda aí. Por que colocaram esse Quadrado nessa porra? E a Square era, no caso, uma subdivisão da Denyusha, né? Dentro lá da empresa, dentro da Furnas, tinha uma galerinha que desenvolvia jogos. E aí eles acabaram fazendo alguns ports no começo pra se manter, embora não fosse o objetivo do cara, não era fazer pra videogame, né? Não era pra console, ele queria pra PC, que era o que tava todo mundo fazendo naquela época. Isso. 83, né? Tinha quebrado o negócio, né? Com a Atari, etc. E já nessa época, ele tinha um carinha trabalhando pra ele em tempo parcial, que era o glorioso Sakaguchi. Já tava lá desde o começo. Imagina o pequeno Hironobu Sakaguchi ali, de brincadeira, aprontando altas confusões ali, pequenininho, projeto de gente. Não, o que é mais interessante é que ele era de meu período. Uhum. Pois é. Ele tava ali de Brinks. Ele tava ali, tipo, tem que ficar em algum lugar, né? Tipo, a escola. O Sakaguchi é o quê da vida? O que que ele é designer mesmo? Ele fazia a faculdade de programação e tal. Entendi, ele é da área mesmo, então. É da área, isso. É, porque essa porra de game, né? Vale lembrar, hoje em dia é muito fácil falar que o cara é game designer, né? Mas assim, em 83 só existia, né? Exato, então, exato. Ele tinha que ser alguma coisa de verdade, né? É. Pra época, né? Hoje é uma empresa um emprego de verdade. Hoje em então, dia ele trabalha com Last Story do Wii. Tipo ele, hoje em dia ele faz jogo de surf pra iOS. É. Caralho. Então eles fizeram o port do Texter, aquele de robozinho pra Nintendo, que era do NEC, né? NEC 8801, NEC 8001, um NEC desses aí, não sei o número. E aí conseguiu se manter. Você nunca viu e nunca jogou e nunca vai jogar. Cara, mas assim, eu já ouvi falar, porque na época do Mirk, Cava Museu, nossa, Daigo, senhora. Goku, lá no canal do Almitsu, alguém, talvez o LK6, o Arara, arrumou um link de jogos baseados em robô. E o Texter, a gente notou engraçado, porque ele é tipo uma cross, porque era nave que era robô. Sim, o jogo é possível você ter jogado, se eu não me engano, eu acho que eu joguei esse jogo, esse nome é muito familiar, ainda mais agora você falando que é parecido com uma cross, só que o videogame da NEC, que eu tô falando, que ninguém nunca vai jogar essa merda. Não, o NEC era um computador. Exato. Era um computadorzinho, cara, funcionava com disquete e o cacete, aquele flopão, tá ligado? Exato. De 5,5. B2 pontos. Tinha pra MSX também, etc. Tinha pras coisas da época, né? Mas assim, quem não jogou até hoje não vai jogar. Joga o Macross mesmo, de Nintendinho, que é tem velho. Emulador dessa porra, não? Pô, tem de Nintendinho, pô. Esse jogo tem pra Nintendo. Pode procurar aí, Texter. Dá pra jogar no PlayStation, moleque. PlayStation, GTS, e aí, no ano que eu nasci, 86, o filhote saiu lá da empresa do papai e a Square virou a Square mesmo, como a gente conhece hoje, e ele até empregou o Sakaguchi pra ser full-time. Tipo, não, quero ser aqui, faz essas porra aí. Senta aí que tu vai ficar uma parada maneira, né? E acabou que... Nada mais justo. O fato curioso, no qual nós não vamos nos aprofundar por motivos deduzíveis a qualquer ouvinte desse programa... Dedutíveis. Eu falei errado, desculpa. Dedutíveis, né? Não vamos falar muito de Final Fantasy aqui por motivos óbvios. É que o Final Fantasy, que foi o primeiro sucesso da Square, foi o 24º jogo da empresa. Pois é, né? Então, assim, o Sakaguchi já tava desistindo, né? Ele Tanto que a história que rola é que... A história que todo mundo ouviu é que era pra ser o último jogo da Square Enix. Era o último jogo da Square Enix. Mas na verdade, não. Na verdade, era o último jogo que o Sakaguchi se propôs a fazer antes de voltar pra faculdade. Porque ele saiu da faculdade, ele largou a faculdade pra ir trabalhar na Square. Então ele falou, puta, se o Final Fantasy não virar, eu largo e volto pra faculdade e foda-se. Estudar essa porra, né? Estudar nessa porra, né? Sim, Tengu. Vamos chegar a uma conclusão, né? Hoje em dia a gente sabe bem que se ele tivesse dado errado, ele tivesse saído da Square, não tinha Square, né? Então... Não, pois é. Isso é mais engraçado. Então não importa como é que ficou o mito urbano ou qual a versão dele, a verdade é que hoje são sinônimos. Com certeza. Até porque durante muito tempo a Square foi ele, né? Depois é que chegou o Hiroyuki Itô, uma galera que fortificou ali, mas durante esse comecinho, assim, era ele. Era ele e o Hiromichi Tanaka, que foi produtor por muito tempo. Não, eles eram da equipe básica ali. E vamos falar uma coisa séria, né? Certa, né? A Final Fantasy foi o pilar que sustentou a Square por muito tempo, cara. Por muito tempo, né? Uhum. Mas Final Fantasy hoje não, né? Hoje não. Hoje não, Não, sim, hoje, não. Só um último detalhe, é que a Famitsu sempre foi fanboy de Final Fantasy, hein? É verdade. Falaremos sobre isso. Mas vamos falar aqui, então, de outras sagas, né? Ó, ficou até bonito. A série Saga é uma série importante no RPG de videogame, porque ela começou a estabelecer o gênero em portátil. Uhum. Foi o primeiro RPG pra portátil e saiu pra Game Boy. Tanto que nos Estados Unidos saiu como Final Fantasy Legend o nome. Por quê? Nossa senhora. Mas vem esse negócio do nome, da marca, entendeu? Eles precisavam de um nome que fosse vender. Quando você pensa que se livrou de Final Fantasy no episódio, não. Não exatamente. Mas assim, a série Saga, ela sempre, nesse começo, bebeu muito da fonte do Final Fantasy. O Romancing Saga é idêntico a Final Fantasy. Não. Os sprites dos personagens. Não, isso já não digo. Mas não só a Saga, cara. A gente pode falar que muitos dos RPGs que a gente tá acostumado a jogar beberam numa fonte gigantesca chamada Final Fantasy, né? Ah, é. Olha assim, galera. Tomara de good. No Romance Saga, os sprites eram iguais. Sprites sim. Entendeu? Sim. É o mesmo jogo. Se chamar de Final Fantasy, ninguém vai reparar, sacou? Verdade, verdade. É que nem a primeira ter parte de Jojo, que você fala que é Hokuto no Ken, sim. É Hokuto no Ken. Ah, é Hokuto no Ken. Ah, cara, eu comentei Jojo e tô achando igualzinho o Hokuto no Ken, moleque. Ele... E aquele que é numa escola de ensino médio também, com um monte de cara parrudo. O Tokujuku? É, o Tokujuku. O Tokujuku também é um Hokuto no Ken meio mal desenhado, sacou? Então, assim, eu tenho uma Shonen Jump daquela época que tem Hokuto, tem Jojo e tem o Tokujuku. E você olha assim, caralho, cara, tem o mesmo capítulo, tem três capítulos do mesmo mangá na porra da revista. Os caras me enganaram. Era muito pica esse cara na época, né? Mas é isso aí. E bom, é isso. E fora que Hokuto no Ken, na verdade, talvez seja o contrário. Eu não sei mais na época, né? Mas o Hokuto no Ken é que ficou jojozizado, né? Porque no começo, o desenho dele era muito diferente, né, cara? O Kenshiro parecia mais o Mel Gibson. E depois o Kenshiro era magrelo. Era um Mel Gibson fortinho. Depois que ele virou um Stallone Cobra, sinistro. O Jojo não. O cara, o Lelec Star sempre foi Stallone Cobra desde o começo, né? Em 1993, Senhor Eternidade, a Square lançou um jogo que ficou muito conhecido, muito famoso, principalmente pela sua jogabilidade muito parecida em mecânicas e gráficos com o Zelda, e seu concorrente da Nintendo, que é um jogo chamado Secret of Mana. Eu sei. Então eu vou fingir que eu não ouvi. Que é um jogo chamado... Já era, né? Mais. Então, Secret of Mana. Eu já vi você jogando bastante Secret of Mana com o teu primo aí, o... Teu primo... Que acho... Primo da Eternidade! Primo da Eternidade, exatamente. O Primo da Eternidade. Porque é um jogo muito interessante que ele introduz o modo cooperativo no RPG de ação ali na época, né? Tipo Zelda. Isso é muito bom. Mas era uma merda, porque você tinha que jogar um tempão sozinho pra ter a hora do co-op. Isso era chato. Você começa sozinho, né? Mas tu curtia Secret of Mana, então eu queria a sua opinião sobre o jogo em geral. Cara, assim, eu não vou dizer que ele era muito inovador pela jogabilidade em si. Que ele era basicamente... A única diferença entre ele e Zelda é que tinha umas sacanagenzinhas. Você tinha uma parte do jogo que era um meio turn-based, entre aspas, menu-based, entre aspas, que tipo, você pausava o jogo pra você usar as magias e tudo mais. Uhum. Mas, fora isso, ele era bem parecido com o Zelda, mas, de fato, uma parada que era muito interessante no jogo é que você podia jogar com um amigo, né? Porque naquela época eu era fissurado, na época do Super Nintendo, que eu jogava emulador, porque eu sou gordo e pirata. mentira, assim, pra fã em si, eu joguei um pouco no Super Nintendo, porque meu primo tinha Super Nintendo. Uhum. Mas, enfim, eu jogava... Eu aluguei o multipack do Super Nintendo na locadora que tinha perto da minha casa. E jogava com os meus primos, com os dois primos meus, a gente juntava e, meu, fritava a Secret of Mana, assim. Não, mas aí no primeiro só dava três no máximo, né? Então, justamente, porque aí tu pegava o multipack e botava três controles. É, que era o cara, ali, tipo, a menininha e a coisa, coelho. Mas o 2 também só dá três, não? Meu irmão... Sim. Meu irmão, no Super Nintendo, qualquer coisa com mais de dois jogadores já é tipo, Jesus Cristo! Tela só, cara. Uma tela só. Exato, uma tela só. Geral, uma tela só! E tem uma coisa que eu costumo falar, porque tem rola uma discussãozinha, a gente até discutiu isso no nosso episódio de Zelda, sobre Zelda ser ou não considerado um RPG. Se você não considera Zelda um RPG e você botasse numa operação matemática, Secret of Mana... Não. Menos... Não, não. É diferente. Escuta, Secret of Mana menos Zelda, tudo que sobraria são os elementos de RPG que faltam em Zelda para ele ser considerado um RPG, na minha opinião. Tá, pra ser sincero, cara, você tem toda a razão. Olha, eu acho um raciocínio bem justo, cara. De verdade. Acho... É. Parabéns. Acho razoável. Olha só, então, salve de palmas. Próximo. Aê! 9,5, porque só não deu 10 porque não elucubrou mais. Ah, entendi. Tudo bem. Não deu pra vender o peixe enrolar. Resposta, né? Completa. Faltou a famosa resposta completa. Que é, mas eu gostaria de dizer sobre o Secret of Mana, que é um dos jogos que tem a trilha sonora mais maravilhosa de todos os tempos. Principalmente o 2. Um nem tanto. Aliás, uma marca da Square, né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Uma marca da Square, né? Quase todos os jogos têm uma trilha sonora invejável por todos os outros jogos da época. Independente da época, né? Independente Chrono Cross, da época. Porra, fantástico, hein? Chrono fantástico. Cross? Até Final Fantasy 13 tem uma trilha sonora legal. Não. Legalzinha. Não. Legalzinha. Não. Né? O trailer sei, é muito... Cara, não sei. O trailer tem belas músicas, gente. O tema de batalha é muito legal. Eu gosto muito. Tá, tudo bem. O tema de batalha é legal. Só. Acabou. É, tema de até batalha, o fanfare é ruim, cara. O tema de batalha em Final Fantasy costuma ser animal. Assim, se o do 13 é legal, é porque tá algo errado, né? Não é legal. Por exemplo, a fanfarra do 7 é melancólica pra caralho. Assim, é verdade. Ela é boa. Mas cortando Final Fantasy e indo pro pra 1995. Daigo, o senhor, junto com o Ilapso e talvez o Tengu, que eu não sei, são fãs de RPG tático, correto? Se na eternidade não. Gostamos, apreciamos. Vai se fuder, seu Eu estou, vai se fuder. Vai se fuder, seu viadinho. Vai tomar no cu. Olha só, vamos lá. Então, segunda DR. Então, Daigo, eu queria que você me desse um pouquinho da sua opinião e um pouquinho de um resumo. Como é Front Mission? Front Mission é daquele jeito. Daquele jeito. Front Mission, ele mora no meu coração sem pagar aluguel, bicho. Front Mission é tão bom que me fez comprar aquela merda do Front Mission Evolved pra testar. Porra, não. Isso você devia ter me perguntado, cara. Isso devia ter perguntado. Front Mission é tão bom que eu gostei daquele jogo, cara. Ah, não, mas aí é foda, porque tem um pouquinho de Front Mission naquele negócio. Exato, cara. Quem é fã de Front Mission consegue cheirar o Front Mission ali. Front Mission é crocante por fora e cremoso por dentro. Perfeito. Totalmente. Ele por dentro é lolo e por fora é uma casquinha de alguma coisa. É um tempurá de sorvete. Foi um jogo de estratégia muito revolucionário pelo lance de você poder customizar suas unidades em um nível muito, muito foda, muito detalhado, e você ter dano separado por partes do robô, né? Isso é maneiro. Sim, incluindo o fato de você poder recrutar robôs se você só detona a cabeça. Exato. O resto do robô fica tranquilo. O lance do Front Mission é que ele é revolucionário não só pela mecânica, como também é a primeira história realmente séria da Square. Opa. É um negócio realmente hardcore. Não, é assim. Ah, você tá falando em termos de temática adulta. Sim. Tem putaria. Não só pela putaria. Putaria, guerra e tudo mais. Tem guerra mesmo. A temática adulta é restritiva, né? Porque você pode considerar o 4 e o 6 do Final Fantasy, eles têm lá uma temática que tangencia um tema adulto, mas ainda você pode deixar uma criança jogar, né, tranquilo. O Front Mission não. Esse que é a problemática. O Front Mission, ele tem mais um lance de política. Ele é meio Gundam. Isso. Tem coalizões, você pode servir a uma dessas coalizões, ou então você pode tacar o zaralho, formar uma unidade mercenária. Tem várias decisõezinhas dentro da história onde você vê que o negócio é meio mundo real, assim. Se resistissem robôs gigantes no formato de um tanque, né? Aquela coisa assim. Claro. Mas o Front Mission, até pelo artwork, que também é do Yoshitaka Mano, mas não é tão gay, tão fantasioso quanto Final Fantasy. A capa é bastante, hein? Ah, mas a capa tem que ser, porra. É o que vende. As menininhas japonesas. Ai, meu Deus! Aí que tá, cara. Eu acho a capa de Front Mission muito errada. Porque aquela loura, bicha, gay, apontando um revólver, e a porra do jogo é um robô. É assim, muito mais maneiro. Ah, mas... Você super não joga com unidades humanas ou nenhuma no jogo. Você só comanda o seu tanque. Ou melhor, o Wanzer. Que eram as capas dos jogos no Super Nintendo, né, cara? O próprio Chrono Trigger, a capa já era tipo, what the fuck, né? Não, a capa tem tudo a ver com o jogo. Porra, não? Tinha uma parada... ele jogou engraçado, né? Que fogo! Não, porque você tá vendo a capa americana, né? A capa japonesa é aquela que é até mais clara. Assim. Aliás, a Square sempre teve esse lance de capas minimalistas no Japão, né? Pros jogos dela. Que nem Final Fantasy, até hoje é só o logo. Uhum. Só o logo. Praticamente, né? Não, mas eu... Um herói... Não, com algum elemento do jogo no logo. Não, o Final Fantasy 13, ele é tipo a Lightning, né? Não. Não, é só o logo. O japonês é só o logo. A versão japonesa é só o logo. Sempre é o logo. Eu ia falar mais um pouquinho sobre esse negócio de logo de Final Fantasy, mas foda-se. Final Fantasy não. Próximo. Não. Desculpa. Não, tranquilo. Em 1995 ainda, nós estamos lançando o maior jogo dos tempos, a maior pagação de pau do Baixo Frente Soco, a punheta virtual extrema, que já fizemos um episódio sobre isso, número 25, vai lá e escuta Chrono Trigger. Mas como o nosso amigo Tengu não esteve lá, se você quiser falar alguma coisinha sobre Chrono Trigger e como ele marca o seu coração, provavelmente, como você acha ele um dos jogos mais fodas da história, se não achar, eu vou me matar aqui, porque eu vou ficar nervoso. 2 minutos, tempo! Vou ficar nervoso. Cara, Chrono Trigger é um jogo top 3 da minha infância. Eu cresci jogando Chrono Trigger. Passava todos os meus fins de semana praticamente jogando Chrono Trigger com os meus primos, os mesmos primos que jogavam Secret of Mana comigo. E, cara, a gente ia na casa deles e ficava jogando. A gente, cara, na época a gente saía descobrindo o final. Fizemos, tipo, mais de 10 finais do jogo. Caralho. E o jogo é animal. Não, sem internet, sem revista, sem porra nenhuma. E, cara, foi uma experiência que me marcou. E hoje, até hoje, tipo, levo muito no meu coração, assim. E aí? Eu fiquei um pouco decepcionado que você falou que ele é um top 3 jogo da sua infância ainda. Então, o cavalo do bandido. Então, o top 3 pra mim, da minha época ativa gamer hardcore assim, é Chrono Trigger, Secret of Mana e Link to the Past. Olha. Oi? Aí. Em nenhuma ordem particular, porque os três foram muito importantes. Ah, entendi. Quando você falou top 3, é mais nem o 3. Não. Ah, são os três, é a trindade. Eles são três, mas eles são um, entendeu? Mas olha só, o que eu sempre pago um pau violento de Chrono Trigger é que ele tem uns detalhes tão minimal. Ele tem uns detalhes tão interessantes, tem umas coisas tão bem feitas. Ele é um jogo tão bem lapidado que ele causa inveja a milhares de jogos que são lançados hoje em dia. Jogos são muito sinistros hoje em dia. Tem jogos muito sinistros, sim. Mas um joguinho com tantos detalhezinhos tão bem lapidados, um diamante tão bem feito assim, é raro encontrar, cara. Chrono Trigger é um marco na história dos jogos. Então, porra, foda-se. Bom, e como a gente tava falando, trilha sonora maravilhosa do Yasunori Mitsuda, que quase morreu enquanto compôs a trilha sonora. Isso, né? Nossa, ele literalmente quase morreu enquanto ele compunha a coisa. Que ele pediu pro Uematsu, pro Nobuo Uematsu, ele que ia compor. Aí ele falou, não, cara, deixa eu fazer. Aí o Uematsu, não, beleza, faz aí, só que você tem até dia tal. Aí ele quase morreu. Aí o Uematsu terminou a trilha porque o cara não ia aguentar. Mas é animal. Ia ser mais maneiro se a gente soubesse que a doença que ele teve foi tuberculose, né? Que você vê em Chopin, assim, ele tava lá no piano. Sei lá, câncer nas bolas, que nem o Armstrong e mandou um Super Rex. O pai do Stan, câncer nas bolas. Melhor doença pra ser. Mas então, câncer nas bolas. Dando continuidade aqui em 1996, lá preciso que você me ajude, pois eu não joguei esse jogo mais. Não conheço esse jogo mais. Não sei como se fala esse jogo. 96 já tínhamos aí mais ou menos 2 anos de era de 32 bits, né? O PlayStation saiu no final de 94 lá no Japão. E a Square fez o seu debut pra professora Eternidade Ficar Feliz com o português. No console em 96 com o Tobal número 1. Yes. E é um jogo de luta. Caralho. Horroroso. Eu não acho ele tão ruim assim, não. É muito, Daigo. Muito. Eu não acho não, ruim. Cara. Mas não é. Não. A sua opinião não importa, é ruim. É claro que não importa, porra. Ah, não importa nesse caso quando você fala aqui. Olha só, então, tudo bem. Talvez pra um jogo de 96, na época do Virtua Fighter ali, seja um jogo razoável. Vamos de convir aqui que o começo do PlayStation é marcado de uns cocôzinhos fodas, né, cara? O Tobal tinha um mangá que saía na Shonen V-Jump. Eu não sei se o jogo é baseado no mangá ou o mangá baseado no jogo, ou se é um transmídia. Realmente não sei te dizer. Acho que é um travesti. Se é um travesti, né? Assim, o jogo não é desenvolvido pela Square, eles só publicaram. O jogo é de uma outra empresa. Dream Factory, né? É, e assim, cara, vamos ser sinceros, né? O Tobal só vendeu porque a capinha dele tinha lá aquele maluco de cabelo branco, né? E tinha em letras visíveis, né? Inclui demo de Final Fantasy VII. Ah, o velho golpe. O velho golpe do Zone of the Enders, né? Eles que inventaram. Nossa. Eles tentaram mandar isso no PlayStation 3 também. Olha o demo tático de Final Fantasy VII no PlayStation 3. Mandou a tática Kojima do Zone of the Enders antes de ser legal. Exatamente. Foi por isso que o Tobal vendeu, assim. Acho que vale por ter sido o primeiro jogo da Square no PlayStation, mas, porra, o Tobal 2, ele já tem uma... já é até aprazível. É, eu posso estar falando errado a palavra, tá? Que eu tô falando tudo errado hoje. Ele é aprazível visualmente, assim. Mas também já é porque ele já tinha quase Tekken 3, né? Então ele tinha, no mínimo, obrigação de ser bonitinho. As engines estavam mais bem desenvolvidas já. E o pessoal já tava acostumado a programar pros consoles. Mas bem, Square com jogo de luta nunca rendeu coisa boa, né? Então, mamilos. Dizer que Dissidia é qualquer merda que é maneiro. Não, peraí. Eu tô falando sem Bushido saber, eu nunca joguei esse livro. Ah, Bushido Blade. Maravilhoso. Muito bem lembrado, Daigo. Bem lembrado. O único jogo de luta que o Tobar do Costa. É verdade. É maior jogo de luta. Não, mas eu vou falar que existem jogos ruins muito bons. Falaremos sobre isso. Bahamut, né? Botei pro Mamute, mas ele não veio. É até rima. Bahamut Lagoon. Não, mas o Senhor da Eternidade é fanfarço de Bahamut Lagoon. Tô com altos punhetinhos. Cara, eu confesso que eu não me lembro muito desse jogo, mas eu sei que quando eu zerei foi uma experiência incrível. Mas não memorável. Ele segue um pouco a linhagem do Mana, né? Action RPGzinho, assim, tem um monte de personagem, um monte de boneco na tela, você anda com um monte de boneco na tela. É muito bonito. Até é bastante semelhante ao Chrono Trigger, assim, em termos de qualidade. Talvez não seja semelhante. Porque talvez não seja tão marcante, porque o jogo em si talvez não tenha sido tão marcante, né? Uhum. Mas em termos gráficos, ele tem um desempenho também espetacular. Lançado engraçado assim, que eles tentaram reviver o jogo recentemente, né? No DS, saiu no Japão o Blood of Bahamut. Sério? Que é um action RPG pro DS, mas que nunca saiu nos Estados Unidos. É uma pena. Eu joguei um pouquinho dele e ele pareceu bem interessante. Mas assim, quem tá na... Tem remake mesmo de Bahamut? Só deixa eu pegar. É, quem tá no Pipichu aí do DS, você consegue a ROM em inglês dele. Ah, é? Em inglês? Mas eu já vi por aí. Eu nunca peguei, tá? Mas eu sei que rola por aí. Não sei se tá 100%, mas parece que tem algo do tipo. Que nem a ROM do Jump Superstars em inglês, né? Isso, tipo isso. É. Mas o Bahamut Lagoon não tem um remake dele. Não tem o jogo em si pra se jogar de... Não. Isso, não tem. Nunca foi remakeado. E eu acho que esse jogo chegou a lançar nos Estados Unidos? Lançou. Eu desconfio que não. Eu acho que não. Eu joguei com tradução de fã. Pois é, eu também. Eu joguei no emulador e eu baixei a ROM traduzida, porque era japonês. Olha só, então fui pego aqui no, né, Pipichu. Um erro. Não, mas pode ter sido lançado e passou desapercebido. Não foi. Não. Tô olhando aqui agora, não foi. Só saiu no Japão. É um ótimo jogo, tanto é que teve pessoas que se deram trabalho de traduzir fãs para outras pessoas. Ah, não. Só de menos. É sempre tem, né, cara? Merda. Tem um otário que nem a gente que faz podcast aqui, né, pra baixar. Uma curiosidade é que o criador do Bahamut Lagoon, né, que é o Nojima, ele é o compositor da letra do Liberi Fatale. Olha, que maneiro. Então é um cara versado. É, uma das... E aquela música dos Faiths também, do Final Fantasy X, é dele também, a letra. Olha só. É muito boa. Agora, eu ia falar que essa Liberi Fatale é uma das poucas coisas que presta Final Fantasy VIII, mas só não. Mas assim, vamos cara, dar... você é cara de pau, cara, você é fãzoca desse jogo, sobre isso. Nossa, a puta criadora, caralho. Me amarro em novelinha de amor, moleque. Eu me amarro naquela história. Moleque. Vamos ser sincero. Você deve ter mudado de opinião, cara. Que você gosta de Final Fantasy X, cara. Você não vai negar. Peraí. Não negue. Um dia, num episódio futuro, eu me defenderei. E eu vou te ajudar, porque eu também gosto. Beleza. Muito obrigado. Esse mesmo cara, ele... Já. Fica convite em breve, esse mês ainda. Ele foi roteirista do 7, do 8, do 10, do 12, do X2. Nossa. Do 12, acho que não, mas ele é roteirista de muito Final Fantasy, ele é um cara relevante, assim, mas a criação dele mesmo, o Bahamut Lagoon, não foi pra frente. Vale a pena jogar, se você tá aí de bobeira e tá procurando um de RPG das antigas no emulador pra jogar, procura a versão, a ROM traduzida, pra jogar no seu emulador Super Nintendo, jogar no seu PSP aí, no emuladorzinho também, vale a pena. Não é Pipichu, né? É vintage. Abandonware. Em 1996, pra fechar a era dos 16-bits com grande estilo no mundo RPG, nós temos o Super Mario RPG, os personagens da Nintendo ali, fazendo um dos grandes clássicos da Square na nossa infância, e eu queria saber... Você falou os personagens da Nintendo como se o Super Mario RPG fosse tipo um Super Smash Brothers, né? Tem o NES lá, você encontra... Cara, mas assim, pra mim até hoje, aquele o Mallow e o outro bonequinho lá são o Kirby e o Link que pois não foram, assim. Exatamente. Ah, mas isso é a mais pura verdade. É, total. Tengu, tu curtiu o Super Mario RPG também, na sua época, com seus primos? Puta, então, com eles, cara, justamente com eles, cara. Eu só jogava videogame com eles, não tinha amigos. Mas, puta, eu curtia muito, cara, era um jogo muito... Cara, o roteiro dele era muito bom, ele era um jogo muito bem escrito. Uhum. Ele era engraçado, era genuinamente engraçado o jogo. Sim. É um jogo que ele se aproveita da maturidade de um universo já bem criado e estabelecido. É. Pra poder brincar em cima dele, né, cara? Faz as melhores paradas que eu já vi em Mario. E eu me arrisco a dizer que ele é o jogo mais adulto de Mario, apesar de não ser um jogo adulto, ele é o menos infantil de todos, cara. Apesar de ter aquela traminha de cores do arco-íris, whatever. É Japão. Não, ele é redondo, a mecânica dele é redondinha, é bem escrita, bonito e tal. Ele é um jogo muito, muito bom, cara. Eu participei de um podcast do Super Controle sobre mecânicas de RPG recentemente. Uma coisa que eu falei bem da mecânica do Super Mario RPG é que ele introduz uma coisa de você ter que apertar o botão na hora certa, na hora exata. Uhum. pra você poder dar um dano. Peraí, para tudo, não tem isso com o Chrono Trigger? Tinha isso, né? Chrono Trigger não. Chrono Trigger não. Quando você apertava na hora, não dava crítica no Chrono Trigger? Não, isso então, era... Eu não sei. Eu nunca fiz isso na minha vida, então. Nunca Embora rolava uma lenda. Rolava lenda. Então, eu não sei se era o efeito psicológico. Exato, que nem é, Pokébola. Segura pra baixo. Quando você equipava Rainbow Swords, isso funcionava. Ah, é? Bom, pode não, ser. Não, mas é que nem a Pokébola, moleque. Aquela lenda de você segurar pra baixo e apertar B. Aperta o botão que pega o Pokémon. Pega é isso mesmo, é verdade. Mas é verdade, isso era bem verdade. Ninguém me fará acreditar que não. Das grandes mecânicas de RPG da época, uma coisa que tendia ao tédio era o fato de você fazer muitas das lutas, principalmente as lutas no meio do campo lá, pra levelar e tal, apertando o botão, button mashing de B pra ataque, derrotou, continua ataque. Uma coisa meio cansativa, às vezes eu acabava dormindo, deitado, jogando, quantas vezes eu dormi, mesmo me amarrando nesse estilo de jogo. Agora, Super Mario RPG te impedia de fazer button mashing, porque você tinha que apertar o botão na hora certa pra dar o dano maneiro. Então não rolava ficar tipo B. Era legal mesmo, era bem legal. E infelizmente a parceria da Nintendo com a Square nunca mais voltou a ser o que era antes, né, cara? Porque a gente nunca mais viu uma continuação desse jogo. Merecia. Olha só, existem excelentes títulos de Mario RPG pra DS. Excelente! Não, diria o Dovado. A Superstar Saga. O Superstar é muito bom, muito bom. Muito foda, vale a pena, mas ele ainda tem aquele... Falta um degrauzinho pra ser tão maneiro quanto Super Mario RPG, não sei. Pode ser nostalgia gritando também, né, mas... Talvez. Falta um tiquinho. E esse tiquinho emocional é um tiquinho, então falta. Mas pra gente. É um ponto. Uma pena que Daigo não tá aqui, mas agora nós estamos em 1997 para falar do único grande jogo de luta que a Square fez, chamado Bushido Bureido. Yes! Talvez a gente possa chamar ele de um estilo próprio, né? Exato. Porque ele não é um jogo de luta que nem os outros, não tem barra de life, não tem? Né? Ele tem algumas mecânicas do tipo, acertou a cabeça, beleza, ganhou. Cortou a cabeça fora. Um jogo de luta como eu nunca vi. No único. Que é estranho, né, cara? Porque funcionava tão bem. Funcionava. Assim, se você pegar hoje em dia pra ver, os gráficos são meio assustadores. É meio... Não, sim, mas tô falando da mecânica, funcionava perfeitamente. Sim, era extremamente divertido. Eu lembro que eu ficava pegando com meus amigos pra jogar e a gente fazia duelo de Iaijutsu, saca? Uh-huh. Tipo, os dois com a espada guardada. Uh-huh. Aí, tipo, o terceiro falava, já! E aí, tipo, apertava e aí quem batia primeiro ganhava, saca? Era mó legal isso, cara, era muito foda. E o jogo mesmo te proporcionava uma parada meio assim, porque dependendo do golpe que tu dava, ganhei. Pronto, acabou. Exato. Cara, eu diria que era um dos poucos jogos de luta realistas. Sim. O 2 eu não joguei. Não, mentira, tem aqueles de boxe que são bons também. Mas... A qualidade caiu no 2? Eu não conheço. Não, cara, manteve o nível, assim. O 2, ele até tem um story mode bem legal, na verdade. E, cara, colocou mais personagem, acertou umas arestas de mecânica aí que o 1 tinha. Mas, cara, não caiu o nível, não. Continuou foda. Ainda em 1997, nós temos um dos grandes anos pra história dos RPGs japoneses, né? Porque nós temos dois grandes... Provavelmente o grande ano, né? O grande ano, porque a Square sempre foi a líder em quantidade e qualidade, talvez, nesse gênero. E nesse mesmo ano, foi o único ano em que ela lançou, pelo menos até então, dois Final Fantasy. E dois grandes Final Fantasy, né? Dois enormes Final Fantasy, o maior de todos e um que é muito bom. O que é muito bom é o Final Fantasy VII. O mais polêmico de todos os Final Fantasy, moleque. Mais polêmico. É o que mais levanta polêmica, né? É porque tem muito fanboy, mas tem que saber filtrar. O jogo é muito bom, você pode achar que envelheceu ou que não envelheceu, enfim, aí vai do gosto do cliente, mas é um bom jogo, né, segue a linhagem lá que eles estavam começando a rascunhar no 6, pós-apocalíptico, tem tudo aquilo lá que o 6 tinha que funcionou, trouxeram pro 7 aqui, e ao mesmo tempo ele volta a algumas particularidades de Final Fantasy anteriores, né, que o protagonista bem definido e masculino, né, e algumas coisas assim. Te falar uma coisa sobre Final Fantasy 7 é que Final Fantasy 7, ele condiz com o sucesso que ele fez na época. Eu respeito e acho que ele fez um sucesso justo na época. O sucesso que ele faz hoje em dia não é justo pra ele. Não. Falou o fanboy pelo contrário. Não, o jogo teve um mérito foda, assim, eu acho. Sim, eu concordo. Ele é um dos grandes jogos da história dos jogos. Agora... E engraçado, porque ele foi o jogo, não sei se ainda é, mas ele foi um dos jogos mais devolvidos da história dos Estados Unidos. Olha, não sei. Sério? porque ele era muito essa, feio. Não, porque, assim, a campanha, as propagandas do jogo eram só CGs. Ah, então, tipo, tinha um canhão estourando, tinha um Sephiroth, não sei o quê. Aí a galera comprava achando que era jogo de ação. Ai, caralho. Porque eles não falavam que era RPG. America! Fuck yeah! Aí a galera jogava, ficava puto e devolvia o jogo. Mas, assim, serviu, foi uma boa tática pra penetrar em um mercado. Sim. Que não tinha nenhum amor particular por RPG. E quem, às vezes, a galera comprou, não esperava e gostou. E, bem ou mal, mesmo assim, Final Fantasy VII foi o jogo que popularizou RPG nos Estados Unidos. Exato. Você veja que em 97, a Square já fazia o que a Activision faz hoje e funciona, né? Bota só CG na propaganda. Isso. E todas compra. Todas acham maravilhoso. Final Fantasy VII, ele não só levantou o gênero do RPG, como você pode ali olhar os números do PlayStation e ver como ele levantou os números de venda do console, cara. É um jogo... O povo passou a comprar porque dava pra jogar lá. Killer Application. Foi certo. É o Killer App. Mas assim, falaremos sobre isso um dia, mamilo. Outro Final Fantasy que pra mim é o maior de todos, né? O meu favorito. Nunca escondi, Final Fantasy Tactics. Curto muito Hiroyuki Itô, cara que foi o diretor do Final Fantasy VI e depois dirigiu o 9 também. Ele volta aí pra fazer o Tactics. Ele é o designer do Chrono Trigger. Esse cara é foda, cara. Ele só botou uma coisa foda. A pior coisa que ele fez foi o 12. Mas aí é porque ele é o cara do Ivalice lá, né? Ele tinha que se prestar. Mas esse cara é o cara. Puta que pariu. Mas até o 12 dá pra jogar. A gente dá pra jogar. Ah, meu Deus. Eu sou babaca. Mas o 12 vem naquela mesma, porra. É um jogo legal. Quando bota o nome Final Fantasy, fica uma merda. Se fosse Star Wars Medieval Battle, ia ser maneiro o jogo. Exato. Medieval Battles. Tem tudo lá. Star Wars. Do pre-historical. Mas, cara, sabe qual é o problema do Final Fantasy XII? Papo sério. É o Van. Tira o Van. O jogo melhora 300%. Caraca. Qual que é o Van? Qual é o Van? É o protagonista. É o pior protagonista da série. Mas quem ele é no Star Wars? É o Han Solo? Não, ele é o Luke. Não. Ele é o Luke, porra. Cara, ele é o Luke. Mas o Luke em si é um lixo também, se você pensar. Não, é. Cara, é o Anakin, melhor dizendo. O Van consegue ser pior que o Tidus, cara. Ele consegue ser pior que o pior. Exato. Assim, é uma parada inacreditável. Ele é tipo um Aladdin errado, um Aladdin sem graça. mesma roupa que o Aladdin usa, isso aqui, né, meu futuro, sem graça pra caralho, uma merda. Final Fantasy Tactics, a gente já falou pra caralho aqui, lapso já. Isso, um dia eu vou convocar Granville, Dai, Guarara e Tengu aí, não sei se já jogou. Opa, com certeza. O programa sobre. Aliás, que eu queria dar uma dica que uma galera fez aí, né, nas internets, um tal de Final Fantasy Tactics 1.3. Oi? Que é um, eles refizeram, rebalancearam o jogo inteiro, aumentaram a dificuldade. Caraca. E, tipo, é outro jogo. Opa, aí, Lapso. Quem curtiu o original, vale muito a pena ir atrás. Tem versos nesse. E Lapso? Tem um Battle Arena. Caralho, como assim, versos? Streaming de Final Fantasy Tactics 1.3 vai rolar? É isso? Vai rolar. Então, assim, beleza. Que eu comprar o meu computadorzinho novo, que eu tô com o meu laptop reserva, eu vou fazer isso. Os outros dois RPGs que a Square lançou nesse mesmo ano, é um que eu, cara, gosto muito até hoje, que é o Saga Frontier. Muito bom. Mas eu tive muita dificuldade na época, porque ele era muito difícil pra caralho, esta merda, morria muito. Mas depois foi, e eu gosto muito desse jogo, porque ele rompe um pouco com os sagas anteriores, né? Eles estabelecem algumas coisas novas, o cenário é meio diferentão, tem um robozinho maneiro, e eu gostei muito desse jogo, cara. Depois até saiu o 2, mas eu nunca joguei. Uhum. E também o Front Mission 2, dando sequência ao RPG de Max. Cara, então, e é isso quando eu vou falar que a Square é uma das empresas mais picaduras da história, moleque, que é uma empresa, diz uma empresa aí, que lança 4 títulos de, não foram os únicos títulos de 97, mas 4 títulos de peso animais no mesmo ano, moleque, e os 4 fazem sucesso, porra. Pra você ver. Não se fazem mais em coisa como antigamente. Disso, é porque a gente tá citando só os RPGs, né, mas no mesmo ano, eles lançaram o Einhander, que eu até hoje não sei pronunciar essa porra. Einhander. É Einhander? Deixa eu procurar o katakana dessa porra. Em alemão é de uma mão, sim. Ah, Einhander é de alemão também. Não seria então, Einhander. Lançado, cara, um dos melhores jogos cara, de nave. Ou como diria o cara da Uruguaiana lá vendendo CD pra você, Einhander. Einhander. Einhander, mané. Pega o Einhander aí, mané. O Einhander, pra mim, assim, em termos de jogo de nave, naquela época, só o Ikaruga chegou perto e passou um pouquinho. Eu acho, ainda hoje, porra, bom pra caralho. Tudo bem que o gênero não foi muito... não mudou muito depois disso, né? Então, ele continua bem atual, assim. Gosto muito. Mas é estilo Aero Fighters, assim? Não, ele é shooter horizontal. Porque, assim, tipo, se jogar deitado, né? É a mesma coisa. Assim, ele é horizontal. O Macross de Nintendinho também era. Ele lembra um pouco que a nave muda de forma. Uhum. Tem três modos, acho, a nave, né? Um modo compacto, semi-robô e um outro modo. Não, na verdade, a nave tinha manipuladores que você ficava mudando de lugar pra segurar as armas. Isso mesmo, é. Tem tipo uns tentáculos assim que você mudava, de verdade. Eu queria aproveitar aqui o ano de 1998, um ano muito complicado, um ano cheio de problemas, mas... Um ano esquisito. Parece que perdeu a final pra França. É, o Clínio de Vigo, um péssimo ano pros videogames, e talvez o melhor ano, né? Exatamente. O que saiu de coisa ali. E eu gostaria de que você desse a sua opinião sobre um dos jogos mais sensacionais, um dos jogos que mais tem fãs, um jogo não tão conhecido nos dias de hoje, mas que marcou uma época e que muitos que jogaram dizem que é um dos melhores RPGs já feitos, que é o Xenogears. Que na época nem. Xenogears. Ainda é, sempre será. Xenogears. Xenogears, cara. Xenogears é uma parada nervosa pra mim. Eu tinha acabado de comprar. É um assunto delicado, né? Adjetivos daigicos. Exato. Tinha acabado de comprar o PlayStation. Eu já queria jogar muita coisa nele. Aí tinha acabado de sair. Eu falei, porra, que porrada de CD tem esse jogo? Eram três, né? Eram? Caralho. Isso é um. Três CDs. Não, três CDs. Não, era mais de um. Ah, entendi. Acho que eram três mesmo. Então, caralho, muito disco. Tipo, vou pagar 30 contos num jogo. Vamos lembrar disso, né? Naquela época, talvez quem não tenha vivido essa época, não importa o quanto o jogo era bom, você pagava pelo número de CDs. Então, sim. Final Fantasy VII era R$30. Xenogears era... Vamos Pipitiu. O Parasite Eve era 20, porque eram dois CDs. E por aí vai. Final Fantasy VIII, cara, pra caralho, meu irmão. Vale a pena comprar o original já. Aí, não, mas o original era quase 300 pau. Mas enfim. É verdade. Aí tal, porra, vou levar isso aqui, quero jogar um RPG antes de pegar o Final Fantasy VII, que eu só fui jogar depois. Jogar sozinho. Uhum. Aí tal, peguei ele assim, caralho, isso aqui deve ser um RPGzinho, tô vendo uns robôs aqui atrás. Ah, não deve ser grande coisa. Porra, aí eu sou atingido. Eu achava que pra mim falou de robô gigante, já daiguinho ficou ereto ali. Não, eu falei, porra, vou pegar porque é de robô, assim. Uhum. Porque esse nome não me diz nada. Na época não dizia nada. Uhum. Aí tal, eu peguei aquela porra, sou atingido violentamente na cabeça por aquele anime da abertura. Bem louco. Não, piração. Aí depois segue um pouquinho na história, rola a destruição da vila do Faye. Foda-se, spoiler. O jogo tem muito mais do que 5 anos. Aí a morte da noivinha do Faye, o Eltol, o robô do Faye acordando, destruindo tudo. Caralho! Eu não joguei nada pelos primeiros 6 meses do PlayStation aqui em casa. Eu não joguei nada além disso. Eu jogava alguma coisa dentro de casa, era Xenogears. Fora que eu jogava outra coisa. As animações do Xenogears são daquele estúdio B-Train, né? Que faz... É estúdio famoso aí, né? Existe aí até hoje. Eles deram uma piorada hoje, mas naquela época eles eram top de linha. Nunca fez nenhum anime muito relevante, não, né? Acho que os principais trabalhos deles são aquele Hack Sign e das garotinhas, da dupla de garotas policiais, Noir. Noir, boa. É bem, bem fraquinho também. Hack Sign é um anime legal. Fala isso pra esposa do Arara pra ela arrancar tua cabeça com a faca. Ih, Tsubasa Chronicle, ó. Tsubasa Chronicle é do B-Train também. Tem a ver com o Arara também. Tem a ver, olha só a Talu, hein? Beijo pra Talu. Babal do Pandeiro. Mas é assim, cara, Xenogears, ele tem esse tom pra mim. Eu lembro muito desse jogo, tudo desse jogo. Eu destrinchei ele inteiro. Jogaço. Pra quem não jogou, fica aí. É um dever de casa. Tem que jogar. Tem alguma coisa pra dizer pra quem não jogou Xenogears, cara? Cara, cuidado com o segundo CD. É. O segundo CD desse jogo é complicado, cara. É assim, é bem complicado, de verdade. Não vou falar por quê, mas é complicado. Meio chocante também. Eu não cheguei a jogar Xenogears, infelizmente, foi de burrice minha na época. Também tinha 12 anos, né? Não ia aproveitar tão bem. É melhor jogar agora mesmo. Uhum. Mas eu vi muito um amigo meu, o Jonathan, que era meu vizinho, jogar. Porque naquela época eu tinha acabado de comprar o PlayStation, né? 98. Comprei em novembro. Eu tava muito preocupado em jogar Final Fantasy Tactics 7, Tactics Ogre, até... Acabou que eu nunca joguei o Xenogears. Mas eu via muito ele jogar. Aí chegou o Jonathan da nova geração, né? Te mostrou o joguinho. Mostrou, soltou pipa, jogou bola. Chamou na xixa, na hora da xepa. E era legal porque, por causa da dublagem, cara. Porque por mais que fosse uma merda, enfim. Mas não tinha dublagem em jogo. Não era uma coisa comum. Uhum. E ainda mais RPG. Mesmo o Final Fantasy VII não tinha dublagem. Não. Não tem som nenhum. Né? Os personagens mexem a boca e não falam nada. Uma carga de texto absurda naquele jogo e tudo falado, assim. Fantástico a parada. Então isso chama chamava muita atenção. A tradução de Xenoguias tomou uns tapas. Uns tapas muito feios, né? Mas assim, passa sempre o tempo. Sempre tomava, né? Naquela época sempre tomava. É comum. O tradutor da Square era comum, né? Sério. Tanto que eu não sei quando que começou, mas quando a Square começou a lançar jogo nos Estados Unidos, como o Final Fantasy VII, por exemplo, quem fazia a localização era a própria Sony. Uhum. Sim. Uhum. Então era um cocôzão, assim, cocôzaço. E de certa forma, meio inexplicável, né? Porque a gente vale lembrar que quem lançou o Breath of Fire 1 nos Estados Unidos foi a Square, né? Eles ajudaram na adaptação e tudo, e depois pararam de fazer com os próprios jogos deles. Uhum. Pois é. Ainda no mesmo ano, outro ano que foi muito bom pra Square, hein? Parasite Eve. Parasite Eve. RPG cinematográfico. Aí. Um RPG que me comprovou que as mitocôndrias têm o poder. Moleque, jogo de terror. Muito mais terror que Resident Evil 6, moleque. Tô... Exato. Anota aí o que eu tô falando. Não, muito mais terror que o Resident Evil 2, porra. O Parasite Eve. Pera mesmo. Parasite Eve. Aya Brea, hein? Melhor protagonista feminina de videogame pra mim. Aya Brea. Atira boladona. E, cara, aquela CG do rato monstro. Nossa. Aquilo lá já era... E a mulher na ópera lá sangrando, brother. É, nossa, era bizarro. Assim, eu não gosto de rever as CGs de Parasite Eve, porque envelheceu, infelizmente envelheceu. Sim. Mas aquela abertura, a tomada inicial, quando mostra a Estátua da Liberdade, que é um curso daquela manchona que ela tem no olho, que parece uma lágrima. Porra, aquilo até hoje, cara, eu lembro aquela CG de cabeça. E dá um estalo, mostra a cara dela no carro com o parceiro. Porra, jogo muito bom, cara. É. O 2 é meio cagado, mas o primeiro... O 2 é zoadinho, é. O 3 eu não joguei ainda, né? O 2 é tão zoado que sua arma secreta é a Gunblade do Squall. Acho que isso diz mesmo. Nossa senhora. A mecânica de RPG deles, eu espero que o nicho inimigo, o Eric e companhia lá no Super Controle tenham comentado sobre Parasite Eve. É que essa mecânica é meio action RPG, meio turn-based, meio tudo... É um pouco de cada um, né? Ela tem um pouco do ATB, ela é um pouco de turn-based, ela é um pouco de Zelda, ela tem tudo ali misturado. E é um RPG bem ou mal de dar tiro, né? E não é uma coisa comum você usar uma... É, arma de ataque físico não vale nada no jogo. Não vale nada, não, nem tem direito. E aquelas mecânicas de improving das armas e do Parasite dela, eu esqueci agora qual é o nome das técnicas lá que ela tinha. Acho que era Parasite, uma coisa. Ela tinha superpoderes lá das mitocôndrias. Isso. Nervosas. Inclusive o mais fodão lá, que ela dava tipo um limit break, né? Que ela dava 7 ataques seguidos, é muito bom, cara. Só emoção. Pô, vou jogar de novo. Caralho. Eu tenho original. Era o raiozão energético. Eu tenho original. Roda no meu PS1, porra. Tu tem PlayStation 1 ainda? Não, roda no meu PS3, normal. Ah, tá. Então, o PS3 roda tudo, né? Roda por tudo. Não, ou PlayStation 3, qualquer um roda PlayStation 1. É, sério? Roda normal. Sério? Não roda 2, então? Uhum. Pera, sério. O PlayStation 2 é que só roda naqueles PlayStation 3, alguns modelos antigões. Agora o PlayStation 1. Eu jogo o CD que tá dentro do meu PlayStation 3 agora é o Final Fantasy Tactics. Que eu comprei no eBay. Pra fechar 1998, eu gostaria de relembrar um jogo aqui, que é um action RPG, um dos action RPGs mais divertidos já feitos pela Square, com uma história muito carismática, um personagem bem interessante, chamado Brave Fencer Musashi. A gente já falou algumas vezes desse RPG aqui. Brave Fencer Musashi. Vale a pena ver algumas de novo? Algumas vezes. Vale a pena ver de novo. Daigo, curtiu muito Brave Fencer Musashi? A gente não pode perguntar pra sua eternidade, porque entra nesse campo de PlayStation, né? Cara, eu vou entrar num jogo de LOL aqui, de quando acabar o processo, vocês me avisam já. Mutei o microfone. Mutei. Sabe que eu fiz streaming, né? De Musashi. O primeiro streaming que eu fiz foi de Musashi. Só que não deu muito certo, o som ficou cagado. Oh. deu um pouquinho de azar. Mas tipo, o Musashi, antes de tudo, ele é a tentativa da Square de fazer um Zeldinha. Mais uma, né? Mais uma. Não, na verdade, essa foi a tentativa mais perto que ele chegava, de fazer um Zeldinha. Pô, acabou sendo uma coisa até um pouco melhor. Eu não acho nada a ver com Zelda, assim, nada a ver, nada. Ah, cara, eu acho. Não, tudo bem, assim, tem algumas semelhanças, talvez não tenham semelhança suficiente pra gente falar que foi uma tentativa de fazer um Zelda, mas assim, foi uma tentativa de pegar, fazer alguma coisa que nutrisse algo próximo daquilo. Tudo bem que, assim, a gente tá falando de uma época que ainda não tinha saído o Ocarina, ou sairia poucos meses depois. O Ocarina também saiu em 98, né, mas acho que foi mais pro fim do ano, no Japão. Então, o 64 ainda não tinha um Zelda, por exemplo, mas tampouco o PlayStation tinha ou jamais teria. Então, acho que é um tipo de jogo que havia uma carência, ou pelo menos uma carência por parte de uma empresa grande do tamanho da Square. Uhum. É um action RPG. Falta. O gênero é action RPG, então vamos determinar. E outra semelhança que a gente pode traçar é um protagonista de aparência meio infantil e carismático, e um mundo não tão agressivo, né? É um mundo bem simpático, né? Sim. Tipo, ele é engraçadinho. Até. É engraçadinho. SDzão, né? É maneiro. É. Mas ó, dublado também. Eu lembro da voz do Musashi, lembro dele falar... E ele fala tipo assim... assim! É, ele era todo heróizinho. Mas é boazinha a dublagem, não é? Uhum. Não é, tão... é, ela é boa, né? Boa, não me prejudica, não. Bem razoável. Dublagem em inglês, tranquila. Em japonês, eu nunca cheguei a ouvir. Deve ser uma dublagem legal também. Deve ser mais adequada. Não, é bacana. A moça acha um molecão. Uhum. Molecão. É. É uma mulher que faz a voz dele também. Deve ter meio voz de protagonista de anime, padrão, né? Se eu não me engano, a gente Takeuchi. É uma vozinha estridentezinha e tal, tipo de criança japonesa. Então, acho que é Junko Takeuchi, Naruto. Exato. Naruto? Se passa, qual é? Eu ia a falar, Naruta. Eu ia falar, muito provavelmente dublado por uma mulher, né? Porque tô... total. Não, mas isso é de praxe. É padrão. Não, quem dubla o Musashi no Japão é a Rika Matsumoto. Nossa. Ai, caralho, é o Ash. Pois é. Caraca, olha só, hein? Se a gente tivesse visto essa porra em japonês, né? E é no mesmo ano que estreou Pokémon aqui no Brasil. Caraca. Bizarro. Então, beleza. Obrigado, Rika. Te ouvi muito no Jam Project, mas saiu. Então, tchau. Então chupa essa. Chupa. Chupa essa manga. Maru, sem mais delongas, chegando no ano 2000, nós temos um Vagrant Story. Ah, rapaz, cara, esse é, viu? Esse é, viu? Aí esse sim, hein? Fomos surpreendidos novamente. Agora aí sim, mulher. Agora... Aí sim eu vi vantagem. Ah, não dá pra eu falar, vou beber água. Fazer da sopa, pra falar. Falar tomando sopa. Não, cara, mas esse é um jogo que é outro daqueles jogos... É foda, né? Essa época, cara, a Square era muito revolucionária em várias coisas, e esse é outro exemplo, cara, porque eu acho que não existiu nenhum jogo que chegasse perto do que ele fez, assim, nessa época, de ter um sistema tão complexo, e ter uma história customizável, uma história pesada, e ser que ter aquele estilo de arte também e tal. Então, cara, tem muita gente que diz que ele é um dos melhores jogos de PlayStation e realmente, ele tem esse mérito, apesar de serem muitos bons jogos de PlayStation. Se não me engano, esse foi um dos poucos 40 que a Famitsu deu. Que na época, eram poucos, né? Na época ainda eram poucos. Não, na época que valia alguma coisa. Vale lembrar aí que a arte do Vagrant Story é boa assim, porque é do mesmo cara que fez o Final Fantasy Tactics, né? Só queria falar isso. Exato. Hiroshi Minagawa, parabéns, um beijo. Muito bom. E se passa no mesmo universo ali do Final Tactics. É Ivalice também, né? De Velice, né? Cara, é bem... Peraí. Tá falando, tá de sacanagem. É em Velice também? Sim. Caralho, eu nunca joguei essa... Cara, vou jogar essa porra agora. Você nunca jogou Vagrant Story, Lapso? Caraca, sério. Nunca joguei mais de 10 minutos, sei lá. Cara, vale a pena, joga, Não, sabe, eu vou contar uma história agora de Vagrant Story e eu não vou falar quem é o amigo meu, mas ele agora vai fazer papel de filho da puta. Por quê? Eu peguei o Vagrant Story e o Legend of Dragon com um amigo meu, tá? Legend of Dragon, mesmo dia, assim. Jogaço. É, um jogo bom também, assim. Aí eu falei, cara, qual que eu começo? Ele falou, cara, começa com Legend of Dragon. Filho da puta. É muito mais maneiro. Não. Isso foi tipo julho, setembro de 2000. Em outubro, meu PlayStation quebrou. Não. Aí quebrou, fodeu, né? Eu nem terminei o Legend of Dragon, nunca terminei, mas também foda-se, não sinto falta. E nunca joguei o Vagrant Story. E estamos aqui em 2013. Tudo bem que eu poderia ter jogado várias vezes já, né? Mas não joguei. Mas enfim, não joguei. Não joguei, a culpa é sua, mãozinha! Seu viado! Porra, mãozinha. Mãozinha. Cara, o Vagrant Story foi o terceiro 40 que a Famitsu deu. Terceiro 40? Foi o Ocarina of Time? Ocarina of Time, Soul Calibur, Vagrant Story. Olha. Porra. Então é responsável. Sou Calibur. Sou por essa Calibur. Eu não esperava. É, também não. Primeirão. Não, mas porra. Primeirão. Primeiro Sou Calibur, cara. Era uma... Não, foi fudido. Foi fudelança o primeiro Sou Calibur. Caralho, cara. Foi poderoso. Então é. Era inovadorzinho, mas não era perfeito. Não era perfeito. Nunca, nada é perfeito, cara. Só é perfeito na época. Né? Uma semana depois já deixa de ser perfeito. Qualquer jogo hoje em dia. Mas se você pensar no contexto lá de 90 e... Não, 2000, né? 99, sei lá. 99. Sou Calibur era uma parada absurda, cara. Sim. Aquela batalha de enfim, foda-se, Soul Calibur. Pegou o Soul Edge e levou a enésima potência, mas foda-se. Sétimo sentido. Por que as pessoas têm orelhinhas nesse Vagrant Story? Ou isso é cabelo? Não, porque o estilo de arte do cara começou a ficar meio assim mesmo. Cabelos medonhos. Ele começou a ficar meio zoado assim mesmo com o tempo. No Tactics ele não era assim. Tem como jogar esse jogo? Tem, pô. Pega. Tá na PSN. Tem na PSN, você pode comprar. Ou você pode usar emulador de PlayStation 1 também, se quiser. É 10 conto na PSN. 10 conto. É barato, é barato. Vale a pena. Já quase comprei. Nossa, algumas vezes. Demais. Agora que eu sei que é em Ivalice, eu tô até ligando o PlayStation aqui agora. Em 2002, a Square vem fazer uma parceria com a Disney para lançar um dos seus maiores, se não o maior action RPG que a Square já veio fazer. O, com certeza, mais famoso. E o meu action RPG preferido, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, para os mais íntimos. Bicha! Kingdom Hearts, bicha! É motivo pelo qual, né, pulamos o Kingdom Hearts semana passada, né? Falaríamos dele agora, no programa da Square. É. Kingdom Hearts, cara, eu sacaneio o inimigo, né? Mas é porque ele é chato com Kingdom Hearts. Então o fanboy se torna chato. É, e o fanboy atrai uma aura de negatividade para tudo aquilo que ele gosta. Por isso que eu evito falar muito de Final Fantasy Tactics, de Red Dead Redemption, porque eu vou fazer com que as pessoas passem a odiar. Porque o fanboy é muito chato. Mas Kingdom Hearts, cara, tem muitos méritos. Você pegar uma mitologia grande como a Disney, que é uma mitologia ocidental, e você mergê-la. Não, tá errado. Tô falando tudo errado. Você mergê-la. Acho que esse verbo é defectivo, cara. Não é possível. Nada soa bem. Você juntar a porra da Disney. A porra não. Os personagens da Disney. Eu tava esperando você falar fusionar. É, fusionar. Você potalar. Você brinco potalar a Disney com personagens da Square, desde os originais, né? Personagens ao modo Square. Não, não junta, né? É visivelmente diferente. E você deixar isso de forma orgânica, isso é um mérito muito grande. Sim, eles conseguiram isso. Uma mistura incrivelmente improvável, junto com uma jogabilidade muito bem polida ao longo dos anos, porque no 1 ainda era muito mais ou menos. O primeiro Kingdom Hearts que eu joguei, o único que eu joguei inteiro, é o Chain of Memories. Eu ia falar Chain of Olympus. O Chain of Memories. Que eu, imagina que bolado o Sora. I will have my vengeance! Não. Aí o próximo... Ele ia falar, Mickey! Ai! Mas no mundo do Hércules caberia, né? Ia ficar picado, né? Vamos fazer uma stream disso um dia. Ludobardo, aí cuidado, ele custa as porra. É fazer uma stream do Sora no God of War. O Chain of Memories eu até tenho o cartucho, comprei um dia que eu e o Granville. Aqui, tá aqui em cima da minha mesa, nota aqui, ó. É, o Granville comprou Final Fantasy Ring of Fates, R$159. Ace Attorney, o Apollo Justice, R$159. Castlevania Double, R$149. O Shining Force, que foi R$80. E o Guardian Heroes, o Advanced Guardian Heroes, foi R$80 também. O Granville gastou R$120 na loja e eu gastei R$90 porque eu comprei o Chain of Memories. Foi no dia 21 de agosto, 1º de agosto de 2008. Eu e o Granville, lá em Botafogo. Olha só que maravilha. Eu guardo essa nota fiscal com o maior orgulho pra mostrar o Granville como ele é compulsivo. Então, se não guardar, eu posso perder ela. E eu gosto muito desse jogo. Eu emulei na época até, né? Porque ainda não tinha DS. Nunca tinha o Game Boy Advance também. E foi no que eu joguei inteiro. Depois eu comecei a jogar o Kingdom Hearts 1 pra PlayStation 2, mas aí eu parei pra jogar o Final Fantasy X. E aí também o PlayStation 2 quebrou. Mas tem que voltar. Quando sair 1.5 eu vou jogar. Não seja por isso, Lapso. Meu PlayStation 2 tá com a Paraguaia. Ela não tá mais jogando. E ela tá usando. Ela não tá, não. Beleza, vai vir aqui pra casa. Então pronto. Mais um videogame emprestado pra casa. Então, Kingdom Hearts, a gente vai falar Kingdom Hearts, não. Foi. Final Fantasy X-2. Sério isso? Como assim? Sério, eu coloquei na pauta por um motivo, né? Foi o último jogo da Squaresoft. Março de 2013. Nada como fechar com uma cagada, né, cara? É, fechar com chave de bosta. Exatamente. Com chave de fezes. Final Fantasy X-2, também conhecido como o pior Final Fantasy já lançado. Gostaria de saber se eu queria saber, Tengu, se você concorda com essa opinião. Eu vou defender uma coisa desse jogo. Uma. O sistema de batalha dele é muito bom. Ah, tudo bem. É aquele sistema clássico de Jobs, né? Então... Não, mas ele tem muito ele bom, tá forte. Ele é quase real-time. Quase real-time. Tipo, ele é comando, mas é real-time, mas tem os Jobs que você troca na hora e tal. Tipo, ele é bom. Uhum. Ele é um bom sistema de luta, mas o resto, não. Nada mais presta, né? A hora é igual ao do Final Fantasy XIII? O quê? Essa quase. Você... Quase. O Final Fantasy XIII é um pouquinho mais profundo. Mas ele bebe um pouquinho do Final Fantasy XII. Bebe. Tem um pezinho ali no 10. Confesso que eu joguei, tá? Mas eu acho zoado pra caralho essa porra de trocar o job na hora, assim. Uhum. Não, é assim, no... Cara, funciona porque meio você mudar a sua estratégia, adaptar a sua estratégia à situação, saca? Uhum. Então eu acho assim, no 13 especialmente falando, apesar de todos os outros problemas dele, funciona muito bem, assim, de verdade. Porque o jogo cria situações em que você precisa ficar trocando estratégia e sim, saber quando usar cada coisa. Concordo então, nesse com você, aspecto, tá bom. É um sistema que funciona bem, assim. Eu acho que uma das paradigmas, né? É, uma das poucas coisas legais do Final Fantasy 13 é o sistema de luta dele, cara. Eu acho que eles acertaram ali. Chega de Final Fantasy, vamos fechar a Square com algumas curiosidades, né? A Square, no final dos anos 90, eles chegaram a fazer uma aventura conjunta, a piada mal feita, uma joint venture com a EA pra licenciar um jogo do outro, né? Nos territórios, a Square é japonesa, a EA é americana. E aí fizeram uma joint venture e teve uma Square EA e uma EA Square, né? Pra lançarem jogos uma das outras. O Xenogears foi lançado sob essa marca. Essa é Square EA. Sim, foi. E, cara, eu lembro que eu tomei um susto quando eu vi a primeira vez. Porque eu olhei assim, eu falei, pra mim aquilo significava uma coisa, era uma empresa só agora. Uhum. Aí eu olhei e pensei, caralho, o FIFA 99 vai vir tipo Square EA na frente. Square EA Sports. Aí eu mando um Limit Break lá com o jogador. Caralho, vou poder botar o Ifrit no gol, moleque. Ia ser bizarro, mas não, era só essa parada aí, era uma joint venture. Coisa que você aprende em aula de geografia, né? Típica. O que é um trust? O que é um cartel? Uma joint venture. E eu acho que vale a pena a gente falar também um pouquinho das aventuras da Square no cinema, né, Inlato? Ah, vale. No ano de... Ai, caralho. Aquilo, cara, mas aí que tá, cara. Vamos ser sinceros. O filme é ruim. O Spirit of Fim é um filme ruim? Não. Ele é um filme de Final Fantasy péssimo. É. Mas, sim, porra, ele é maneiro, cara. O filme é maneiro, passa uma mensagem positiva. Né? Cara, tem uma frase que eu lembro até hoje desse filme, que é quando o negão tá morrendo, aí acho que a protagonista, que eu não lembro o nome, vai chegar... Aki Ross. Aki Ross. A doutora Aki Ross vai chegar com uma injeção de morfina, sei lá o que, nele. Aí ele fala, no! No drugs! Tipo assim, o cara morrendo. Ele não queria drugs. Winners don't use drugs. Winners don't use drugs. William S. Sessions, diretor do filme. William S. Sessions, director of FBI. Não, não, cara, drogas não. Assim, morfina, não, não quero. Não quero. E... É o Ving Rhames que dubla ele. É o Marcelo Wallace, né? Não, mas ó, eu vou te falar uma parada. Primeiro que esse filme tem nada de Final Fantasy, só o nome. Tem nada, só o nome. Só o nome. Segundo que ele podia ter um... Tem um lance de cristal. Lembro agora. Tem o cristal, é o que liga, né? É o que ligaria a Final Fantasy. Tem o lance... Eu acho que ele... Tem um Cid nesse filme. Pronto, pode falar que é o Dr. Cid. Pronto, já tá ótimo. É. Agora, o foda é que ele foi um jogo vendido. Foi muito bem vendido pros fãs do Final Fantasy que odiaram, né, cara? Porque não era Final Fantasy. Então, ele não conseguiu atender a um público que não era fã da série, porque não conversou com esse público. E também não conversou com o público fã da série Final Fantasy. Então, não conversou com ninguém esse filme. Esse filme queria chegar, saca? Foi um filme caríssimo. Foi uma das coisas mais bonitas em computação gráfica feitas na época. Até hoje você vê, você fala not bad. Cara, assim, você olha esses demos que o David Cage fica se punhetando lá, né, 3, e pensa, cara, a Aki Ross era assim, sacou? Uh-huh. Em 2001, eu não vejo tanta diferença assim. Não vejo 12 anos de avanço tático na tecnologia. Uh-huh. Porra, os caras compraram metade do Havaí pra fazer a porra do estúdio. É? era em Honolulu. Square Enix Pictures era em Honolulu. Assim, porra, e assim, o Havaí era o tamanho de uma cereja. Então eles compraram metade do Havaí pra fazer. Mas lá... Investiram dinheiro pra caralho. Nessa época, a gente tem que pensar que Final Fantasy era um nome muito ligado a CG bolada. Quando a pessoa via, sim, Final Fantasy, ela esperava ver CGs boladas. Tanto é que o 7, 8 e 9 tem CGs boladas. Sim. Agora, se um filme do Final Fantasy não fosse uma grande CG bolada, não ia dar, sim, certo. Então a gente tinha que investir dinheiro pesado pra fazer CG bolada de 90 minutos, entendeu? E fizeram. É uma grande CG bolada de 90 minutos. O roteiro não é ruim. Uhum. Falar que o roteiro é ruim é sacanagem. O roteiro é legal. Não é. O problema é o nome. Se o nome fosse, assim, dos produtores de Final Fantasy, filme e The Spirit Within, acabou. The Spirit Within, exatamente. Pronto. Nota 7,5 pra cima no IMDb. Mas aí não, é 6 agora, porque o nome é Final Fantasy. Uhum. Tem letras garrafais. E, pô, cara, o elenco de dublagem é absurdo, cara. É a dubladora da Mulan, que faz a Aki Ross. É a Chun-Li, cara. É a Chun-Li, cara. Caraca. Ah, não, cara. Eu gostava dessa mulher agora. Até o Daigo me lembrar que ela é a Chun-Li. E aí lembrou aquele filme. Pois é, o Marcelo Wallace dubla o negão. O capitão é o Alec Baldwin, tem o Steve Buscemi, o Cid é o Donald Sutherland, caralho. Caralho. Nossa, o pai do Jack Bauer do Bruce Cid. E assim, não deu certo, né? E foi o filme que faliu, o primeiro e único filme da Square Pictures. E matou o Sakaguchi, né? Ele teve que se obrigar a si mesmo a se retirar da empresa. Saiu. Nem voltou de Honolulu, ficou por lá mesmo. Saiu para novas aventuras. Parecido com o que aconteceu com o Steve Jobs, né, na Apple. Ele falou assim, cara, você fez a merda definitiva, sai. Não dá mais pra você voltar. E, tipo, a gente deve muito a você por você fez, não rola de a gente tirar, mas a gente queria muito que você saísse. Pode sair, por favor. Mas ele volta depois, né, alguns anos depois, né? O Sakaguchi? Ou não, ele nunca voltou, né? O Sakaguchi nunca voltou. Ele nunca mais fez parte. É, uma pena. Ele fundou a Misty Walker depois. Aí fez Last Story. Pois é, né? E aí ele mostrou que quem manda é ele, né? E assim, claro, a gente tem que comentar também do Advent Children, que eu gosto do filme. É obrigado? Eu gosto de Advent Children, vamos lá. Hora de admitir aqui, né? Vergonha. Eu gosto também, eu acho que tem uma galhofa muito desnecessária, que é a hora que eles estão fazendo pezinho pro Cloud chegar no... No Bahamu mesmo, né? Cara, é muito ridículo, porque o Vincent, ele fala, Tobê, que é voe. Ele pega o pé do Cloud, tipo, arremessa, fala, voa, filha da puta, e taca. É muito ridículo. Aquela cena é horrorosa. Não, pra mim, a única coisa fraca desse filme é a falta de atenção que ele... Assim, Final Fantasy VII, ele é brilhante pela atenção e desenvolvimento que ele dá pra todos os personagens. Muito bem dado. Assim, tantos personagens carismáticos e muito bem trabalhados. Mas não dava, cara. É um filme de uma hora e meia. Não dava pra fazer. É um filme de uma hora e meia. Eles já estavam cruidos. Moleque, mas eles não... Você mal tem... O Red 13 tem uma fala, moleque. Uma fala. E o Red 13, ele serve de montaria pro Kate Sith, moleque. Mas sabe que o Red 13 não ia ter fala, né? Ele tem uma fala porque botaram uma pessoa muito sinistrona pra dublar ele, que eu não sei mais quem é. Mas assim, é uma pessoa muito bem destacada nos créditos do filme. Como assim, é participação especial... É claro, é uma falha só, né? Participação especial pulando de tal como Red 13. Uhum. É uma pessoa bem sinistra, assim, pelo que parece. Mas é aquela história, cara. Não, realmente não ia dar pra concentrar em todo mundo. Então é um filme que tem o Cloud, que é protagonista. Tem lá o Winner Circle dele, a Tiff e o Barrett. Não, o Barrett quase não aparece. Ah, mas aparece um pouquinho, né? O Vincent aparece muito no filme. O Vincent que é surpreendente, porque ele é um personagem secreto que aparece pra caralho. Mas ele é muito popular e o George of Therapy tava pra sair no ano seguinte. E o Nomura imagina o Gakt de cosplay de Vincent fazendo coisas assim. Enfim. Deixa quieto, né, cara? E assim, tem umas cenas muito... A cena da luta da Tifa com o porradeiro lá do trio, tocando na igreja. Catedral, porra, irada. As cenas de luta... Até hoje eu pego esse filme de vez em quando aqui no meu HD externo, boto na televisão pra ver as cenas de luta. Uhum. E fico vendo as cenas de luta, assim. E o Omni Slash do final é muito maneiro. É um fanservice foda, né? Muito bem feito, assim. Pra quem gosta de Final Fantasy VII, é um filme... Acredito que pra quem nunca tenha jogado o jogo, dê sua aposta ao filme. aquele chum lá de Sephiroth é meio escroto. Assim, tanto é que no Kingdom Hearts 2, o Cloud vem aparecer com... O Cloud e a Tifa vem aparecer com os designs de Advent Children. É, tá, mas aí, assim, é uma atualização no design, né? Uh-huh. É canônico o filme, né? Bem ou mal. Sim, o problema do Kingdom Hearts da época, aquele character design, é o Nomura, né? Uh-huh. Esse cara é um babaca, porque ele desenha o Cloud. Tudo bem que o Cloud fica meio emo, né? No próprio filme ele é assim. Mas pega o design do Cloud no 7 e pega o design do Cloud no Kingdom Hearts. No Kingdom Hearts ele tá com o braço caído, quase deixou a espada cair, olhando pra baixo, falou, pô, chateado. Eu acho irado o design dele. Tem aquela imagem comparando o Cloud velho com o novo. Isso, tem mesmo. Pô, vou te falar que eu me amarro no design do Tetsuya do Cloud. Mas enfim, acabou. Chegando aqui ao final do nosso programa, no último bloquinho, a gente quer falar aqui um pouquinho sobre a Square Enix como uma empresa fusionada, né, Ilaps? É uma empresa, né, que se fundiu em 2003, abril de 2003, de novo, por isso que estamos falando dela aqui em abril, tá fazendo 10 anos agora. Ele comprou Taito, comprou Eidos, tentou comprar Tecmo, não conseguiu, ficou com 30% das ações, e eles vêm com uma metodologia de mercado de transmídia até o talo, né? É porque isso não fica tão transparente pra gente, porque... não mora no Japão. A gente não mora no Japão e até agora eles ainda não conseguiram o sucesso que eles buscam. Eu tava vendo umas entrevistas dos caras e agora não me recordo exatamente qual deles disse. Um dos pica grossas diz o seguinte: cara, a gente ainda tá procurando o nosso pote de ouro. A gente tem aqui uma porrada de candidatos a ser o pote de ouro. Final Fantasy, Dragon Quest, etc. Uma hora a gente vai achar. E quando a gente achar, a gente tá feito. Mas enquanto a gente não acha, a gente tá tentando comprar mais candidatos a pote de ouro. E aí eles vão pro que dá, né? E aí as aquisições, compraram a Eidos pra ser o braço europeu, etc. Eu acho que eles ainda vão dar a volta por cima. Sim. Mas é aquilo que o Tengu comentou no começo do programa. Ainda não deu certo. Mas olha só, a gente... Não adianta dizer que a Square Enix é uma empresa pequena hoje em dia, não, porque ela não é. Não, não é. Ela capital tem... caras, deixa de inimigo, é de 84 milhões de libras, cara. Os caras têm jogos marcantes que você... Tipo, cara, jogos hoje em dia que você... Estão fazendo sucesso pra caralho são deles, brother. Deus Ex Human Revolution, foda, é deles. Você vem toda essa porra de do Tomb Raider novo aí, é dos caras, brother. Era da Eidos e agora é deles, é, né? Deles. Aliás, vou analisar isso, né? Aliás, por mim, a Square largava a Enix e irava Square Eidos e boa, sabe? Aliás, vale lembrar uma coisa. De repente é uma. Vale lembrar uma coisa. Tem gente aí levantando um Kickstarter pra Eidos se separar, se libertar da Square, tá ligado? Que isso? Tem, mas tem que saber se a Square Enix vai querer vender, né? Porque eles são tontos, eles compraram. Né? Eles não aprisionaram, não dominaram, invadiram. É, só que é o seguinte, não tem ação da Eidos à venda em mercado financeiro, provavelmente. Tem ação da Square Enix, então é meio complicado você fazer um Kickstarter pra isso, né? Vai oferecer quanto? É muito importante a gente lembrar que a gente levou um programa inteiro aqui pra mostrar grandes títulos de peso e como a Square e a Enix separadamente marcaram a nossa infância toda, né? Marcaram a nossa vida com os jogos, principalmente em títulos de RPG. E é uma pena, uma coisa que a gente lamenta hoje em dia, que além desse ser um sistema de jogo um pouco morto hoje em dia, a empresa não tem mais o mesmo peso, o mesmo nome, assim, que tinha na época. Ela não marca mais como marcava antigamente. Tô errado? Não, a gente pode voltar lá no episódio 99 e aquela discussão que a gente teve sobre como o RPG ocidental contribuiu bastante pra isso, né? Títulos novos aí, a BioWare e a empresa que faz o The Witcher e outras, enfim. Maldita BioWare! Essa puta, precisa Mass Effect, droga! Dragon Age 1. E também como o saturou, né? Saturou essa coisa, esse excesso de japonesismo, talvez não cole mais hoje em dia como colava antes. Então talvez seja a hora deles meio que se reinventarem. Tanto que a gente pode parar pra fazer uma análise bem simples. Entre 2003 e 2008, antes da aquisição da Eidos, a Square Enix vivia de Final Fantasy, Dragon Quest e Kingdom Hearts, sobretudo. Desses, eu arrisco dizer que o que fez mais sucesso, saiu bastante jogo, foi o Kingdom Hearts. Saiu pra DS, pra PSP e... 3DS. Enfim, isso é pra porra de console. Três jogos aí, pelo menos, né? Foi o que meio que segurou a onda. Teve o Final Fantasy 13, saiu alguns Dragon Quest, mas é uma coisa muito japonesa. E de 2009 pra cá, o que tá segurando são os títulos Eidos, né? O Deus Ex Human Revolution, saiu o Hitman novo, agora saiu o Tomb Raider, né? Então eles ainda estão se encontrando com os títulos antigos deles. Ainda não saiu, por exemplo, um Final Fantasy, que dá aquele ar de porra, agora voltou essa porra aqui. Sai remake pra iOS. Tão ganhando dinheiro pra caralho com essa porra. Na verdade, o que eles estão falando é que a única coisa que deu dinheiro pra caralho mesmo, foram os jogos sociais. Porque MMO deu prejuízo, jogo retail deu prejuízo, e só esse bagulho Facebook, iOS, isso deu dinheiro. Mas aí, Tengu, essa foi a maior burrada da vida deles, foi tentar entrar no mundo de MMO com um nome. Porque eles usam o nome Final Fantasy como escudo pra novas empreitadas. Sabe qual é o problema de verdade? É que o Final Fantasy XIV, que é o MMO mais novo, saiu quebrado. Quebrado. Agora eles estão lançando uma versão nova. Blá blá blá. É, exatamente, pra consertar. Cara, a ideia em si foi boa de fazer mas, um assim, MMO de Final Fantasy. Estrago, só que ele cagou no pau. Agora já era. Eles fuderam o nome deles nesse ramo. Não, sim. E a primeira coisa que eles deviam ter feito era em vez de botar um Final Fantasy na numeração como MMO, eles tinham que lançar um à parte, Final Fantasy MMO. Pronto. Aí não vem o 11 e depois o 14, pô. Fora isso, eles como publishers, né, no lance dos jogos da Eidos, eles estão com umas expectativas completamente irreais de venda. Eles queriam que o Tomb Raider vendesse 6 milhões de cópias. Só que, tipo, é retardado isso. Sim. Nenhum jogo desse estilo vende 1 milhão de cópias. Cara, vendeu tipo 3 milhões, sabe? Tipo, isso é muito. Tipo, 3 é uma coisa que bate palma, tá ligado? Cara. 6 milhões de cópias hoje só é PS, velho. É Call of Duty, Halo e olha lá, sabe? E Battlefield, essas porra. Jogo de esporte, talvez, eu não sei. Talvez. O que vende é esses jogos que saem todo ano, o mesmo jogo. É isso que vende. gente pra caralho. Então eles têm que... Agora a Square Enix trocou de presidente, né? Uhum. Entrou um cara novo. E eu acho que o desafio dos caras agora, a partir de agora, é decidir o que, que eles vão querer fazer. Se eles querem se firmar como publisher, só como publisher, ou se eles querem, tipo, sabe, get it together, sabe? Tipo, se encontrar como desenvolvedora de novo, porque não tá dando certo, cara. Tengu? Pois é, mas a troca do CEO, eu não sei se é suficiente, cara. Porque beleza, era o cara da Square e saiu, né? Agora é o outro que acho que nem era ligado a ele, assim. Uhum. Mas o board, né, o conselho, deve ainda ser uma porrada desses caras. Quando a empresa surgiu, 80% dos empregados são empregados da Square, né? Que era a empresa com o maior número de gente. É, mas eu digo porque, assim, o momento é esse. Tipo, a hora é essa. O CEO. Então, tipo, agora é a hora de, se precisar, mudar o foco dos caras. Estamos chegando mais uma vez no nosso pó. Cast, eu gosto de jogos. Podcast, eu gosto de jogos. Eu gosto de jogos e diversão. Mais frente, sou bom do com. E lápis eu queria ir primeiro, é isso? Então vamos lá. Eu vou aqui, é muito simples, cara. É, porra, o cara tá lá no Japão. Contrata o Carlos Ghosn, que é o CEO da Renault Nissan, pra ser CEO da Square. Esse cara é o fodão do mundo. Ele pegou a Nissan e a Renault e jogou lá em cima. A GM e a Toyota estão até de olho já, estão boladas. Uhum. Opa. Ressuscita o Steve Jobs, então, né, cara? O cara fala japonês, naturalizado francês, foi educado na École Polytechnique, é engenheiro. Manda esse cara aí, né? Bom, cara, é bom. Engenheiro é pra casar, então, hein, cara? Olha lá. É pra casar. Tengu. Demite o Motomo Toriyama e demite o Tetsuya Nomura. Não, Tetsuya Nomura não! Demite o Nomura, filho da puta! Demite, cara. Cara, ele só... Ele só tá lá pra fazer Kingdom Hearts, cara. E pra cortar o cabelo igual aos desenhos que ele faz. Olha só. Ou seja, deixa ele como frila. Deixa ele só pra botar continuar. Pra botar zíper e cinto pra, em todos os designs que ele consegue. Me dá uma franquia. Me diz uma franquia da Square que desde 2002 ainda vende pra caralho. Tá aí. Beleza, parabéns. Mas o... É bom, né? Só quer dizer que vende, assim. O Zipper nota show sempre. Não quer dizer, né? Que seja bom. Ele, cara, o Tetsuya Nomura, o problema dele é que ele faz com os personagens agora o que os quadrinhos dos anos 90 faziam. Zíper, bolso na calça, coturno e... Você diria, então, que o Tetsuya Nomura é o Rob Liefeld da Square Enix? Tipo isso. O Rob Liefeld da Games. Você cunhou aqui. Vou tweetar isso aqui pra frente oco e vou acreditar. Genial. Puta que pariu. Mas assim, vocês acham que o Hironobu Sakaguchi poderia fazer um bom trabalho voltando à Square? Talvez. O Job voltou pra Apple e fez ela ser a maior empresa do mundo, né? Os jogos que ele lançou pela Mistwalker são bons. São bons. Será que ele não seria o Steve Jobs dos JRPGs? É o Messias. O Messias, né? O Messias como Cable? Tanto que o Cable é a criação do Life, né? Então vamos parar por aqui. Então é isso aí. Muito obrigado. Eu gostaria de saber, Daigo, se os ouvintes que gostam da Square ou não gostam da Square, gostam da Enix ou não gostam da Enix, e nutrem raiva ou amor pela Square Enix, se eles quiserem mandar suas opiniões, críticas, elogios e porradaria sobre esse cast e muitos outros, pra qual e-mail eles podem mandar? Ah, eu sempre esqueço o e-mail. Por que você só me pergunta o e-mail, tá ligado? Então vamos lá. Do que você gosta? De jogos. Eu gosto de jogos. @bastantesoco.com. Exatamente. Mas a diversão não para por aí, senhor da eternidade. Se as pessoas quiserem encontrar com a gente em diversas redes sociais e streamings, e a puta que pariu, será que você pode, pelo menos uma vez, com toda a educação que sua mãe lhe deu, me responder? Você conseguiria? Sim, senhor. Olhado de frente. A gente tem um Twitter que se chama Baixo Frente Soco. Você pode também entrar no facebook.com/baixofrentesoco. E se você também quiser ir for viado, você pode entrar no twitch.tv/baixofrentesoco. E aí você pode ver um monte de bichona jogando aquele jogo merda que o nego joga lá. Tipo Metal Gear Rising, que fica assistindo a bundinha sarada daquele viado lá. Peraí. Se você admite que é sarada, você também é viado. É isso aí. Então, Tengu, se a pessoa pessoa gostou muito da sua opinião, gostou do seu jeito de interagir e de falar, e certamente vai gostar do seu jeito de escrever, aonde eles podem encontrar mais do seu trabalho? Yes, estamos 24/7, 7 dias por semana no kotaku.com.br. Ou se quiser me ouvir as minhas baboseiras, as minhas groselhas pessoais, eu estou no @tengumaru no Twitter. Opa! E quiser ouvi-lo de fato também, semanalmente, temos aí o Amigos do Fórum. Opa! O Amigos do Fórum, que é o podcast do Kotaku, toda sexta-feira tem. Opa! É isso aí. Toda sexta-feira é sempre lá. É isso aí, então. Exceto quando não tem, mas aí é a vida. E lá, Lapsu, temos mais dois programas aí muito especiais essa semana. Você acha que as pessoas temos estão... Temos três, porque estou me comprometendo aqui na quarta-feira, agora dia 17, né? 17? Dia 17 de 17, isso mesmo. Isso. 17 de abril vai sair aí o Eu Gosto de Pizza, aí, de versão. Opa! Apanhado e tudo, todas as fitas de alta periculosidade que rolaram lá na nossa pizza com a garotada. Tudo exatamente. Isso, né, Eu Gosto de Pizza, de versão, is brought to you by H4N do Diego GC, lá do Phoenix Town. Ficou muito bom e vai ser lançado aí na quarta-feira, em algum horário aleatório do dia. Nós vamos também lançar mais um episódio com duas partes e, de repente, um outro episódio com uma ou talvez duas partes. A gente não sabe ainda, vamos ver como vai ficar isso aí. Episódios que estão... O episódio de hoje faz sentido estar em abril, né? Porque a empresa foi fundada em abril. E os outros dois também têm motivo pra estar em abril. Um é fim de março, né? Mas fim de março é abril. E o outro tem um capítulo em abril. Olha, importante. Tá. É uma coisa muito importante, tem muito a ver com esses dois temas que nós apresentamos já nessa semana. Então, fiquem ligados no baixofrentesoco.com e até semana que vem. Abraço! Falou! Você, tchau. Também, assim, em termos gráficos... Peraí, de boa. Peraí. Cachorro? Eu vou sair... Foi gol de quem? Do Fluminense? Não, sério, eu vou sair, vocês continuem. Tá, valeu. Foi matar o cachorro. Alô? Rapaz. Não, estou... Rapaz. Peraí, rapaz. Pega, você não tá ouvindo ninguém? Ai, meu Deus, caralho. Agora voltou. Ai, Jesus. Agora voltou. Tá, era o fone, era a ligação. Beleza, fala aí. Então. Vamos lá. Tá. Exatamente. Gente, amigo, você tem que contar, cara, quando você for ter uma piada boa pra contar, você tem que contar só na hora de gravar o podcast. Porque, por exemplo, essa piada desse aquarema que você contou, ela sofreu a lei dos retornos decrescentes de piada, entendeu? Exatamente. Então ela ficou completamente sem graça já, pra mim. Claro que pros ouvintes deve ter sido completamente original, entendeu? Pô, você devia, a primeira vez que você falou com a gente, ter digitado, entendeu? Porque a primeira vez que eu li, você escreveu pra mim, foi maneiro. Uhum. E quando você falou, também foi maneiro. Entendi, mas a segunda, aí virou Carlos Alberto. É, mas eu tenho um acervo de risadas do pessoal aqui que eu te passo depois. Aí, ah, pra... beleza. Tem do Granville? Porra, só tem do Granville, né? Granville do Baeri, tem uma faixa de... Eu tinha uma risada do Granville muito boa aqui, só que eu perdi, cara. Cara, se quiser fazer o Granville rir, eu ligo pra ele agora e falo, sei lá, pipoca. Ele vai começar a rir. Xablau, magia! Ele vai... Ah, Carlos! Igual aquela risada contagiante. Então vamos lá.